Boa, tava mais bala, Aí mais tá bala. funcionando. Eu dei um stop e eu voltei a gravar no CalGraph, tá funcionando. Yes! Eu também tô fazendo isso agora. Vamos lá. Pô, a trilha. Pô, esse vai ser o podcast mais fácil É, de trilha e de banner, não? eu vou baixar aquela trilha inteira e vou deixar rolando, cara. Trilha dos sons e o banner tá pronto, tá? Só falta mudar dois cabeças no bagulho. Pronto. Pois é, já era. É o que eu vou fazer. Botar eu de answer no cantinho, assim, isolado no canto. Aí, a foto que vale agora. Mandei bala. A definitiva. Time ver. Foi. Puta, tava mais legal. Eu vi essa Nos foto. confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos. Os Super Amigos. Bem-vindo, pessoal. Estamos aqui em mais uma votação do Bem Amigos. Antes de começarmos, eu quero apresentar o Marcel e o Nicolas. O que vocês acham de dar um patch para eles? Lembrando que as votações têm que ser unânime. Cada um vai lá. É, seguir aqui. O meu voto é sim para os dois. Sejam bem-vindos. Ah, tomando com essa porra. Tá bom, peraí. Meu nome é Vini. Ei, eu sou uma bicha. Eu voto sim para os dois. Obrigado. Aqui, Evandro. Ei. Ei, aê, vocês estão. Todos vocês dois. O Coruja não participou, mas ele disse que o voto é sim. Ele deixou o voto com o Evandro já votou por ele, o voto é sim. Então, Marcel e Nicolas, é muito bom ter vocês com a gente. Nicolas. I got this. Marcel. Ah, eu ia falar uma parada em inglês, mas o meu inglês é muito ruim, então eu vou apenas. Eu tô tão emocionado que eu só vou dizer show fit. entendedores entenderão? Porque eu não entendi, cara. Pô, como não, pô? Pô, cara, fit. Give me fit blocks. Fit blocks. Muito bem, pessoal, estamos aqui pra gravar um podcast sobre Sons of Anarchy. Um bem amigos! O meu amigo! Eu tive que me conter pra não. Eu percebi, cara, eu percebi. O presidente da mesa não pode ser empolgado, cara. É, eu não, eu tive que me segurar ali, mas. Então, estamos aqui eu, Segui e Vini, com nosso convidado de sempre, o Nicolas, né? É nóis, que voa no chão. E o nosso parceiro aí do Caralhinhos Voadores, o Marcel. Aê! Eitor. Vamos falar sobre essa série fodona aí. Vamos convencer vocês a assistir, caso vocês ainda não assistiram, porque eu acho isso. Na realidade, cara, eu não quero convencer ninguém a assistir isso, eu quero conversar sobre essa série, tá ligado? Tipo, se vocês quiserem assistir a série, se não, fodam-se. Tipo isso. Então vamos lá. Começa logo essa porra então. agora eu toco. All alone. Right into this world, all alone. God takes your soul, you're on your own. The crow flies straight. Então, galera, vamos começar a falar de. Quero saber do. Filhos da Anarquia, né? Filhos da Anarquia, cara. Filhos da Anarquia, na Band. Filhos da Anarquia. Todo mundo acompanha na Band, Filhos da Anarquia. Pô, eu não assisti um episódio ainda, cara. Alguém viu como é que tá a dublagem? Eu também não. Eu não fiz questão. Tá de sacanagem, segundo na Bandeirante. Sério? É... Sim, cara, Filhos da Anarquia. Não. Eu achei que vocês estavam zoando, cara. Sério? O O mais tri é quando na abertura que mostra as costas do Jax, a tatuagem tá escrito Filhos da Anarquia. Caralho, brother. Ah, mas a gente podia começar com por isso, né, cara? Tipo, por que que eles traduziram? Tipo, não faz sentido, né, mano? Porque, tipo, pra galera que... aí que tá ouvindo, Sons of Anarchy é uma série e tudo mais, e é o título de um motoclube que chama Sons of Anarchy. E, tipo, não faz sentido, tipo, trocar o nome do motoclube só pra adaptar o título da série, sabe? Exato, né? Tipo, não tem necessidade. Além de dar referência. Eles não adaptaram, só traduziram, né, cara? Não, mas é porque tem a referência clara às atividades deles e tudo mais. Mas, mais do que isso, é tipo o nome do clube. Não, é um nome próprio, não teria porquê. Sim. Editar, é isso, exatamente. Né? Tu vai ver escrito no. Eles não vão editar no, durante a série lá escrito na parede, né? Só usar o piano. Ia ser muito foda se eles editassem. No pet de todo mundo. Né? Mas só que não, né? Meu bosta, mas. Era pra ser um motoclube. Desculpa. Não, eu não ia falar nada com e nada. Se eles não tivessem traduzido agora, e se fosse comprado pelo SBT, qual o subtítulo que teria Sons of Anarchy, cara? Sons of Anarchy, Motoqueiros do Mal. Motoqueiros do Barulho? Motoqueiros da Pesada. Ah, tipo, caralho. Motoqueiros... Uma turma da pesada, tá ligado? É, uma turma da pesada. A turma de Barbie tatuada da pesada, tá ligado? Cara, deixa eu ver. Bom, o Segui eu sei que começou a assistir junto comigo na vibe do. Depois que terminou Breaking Bad, né? Segui, tinha que assistir alguma coisa tão foda quanto Breaking Bad. Eu comecei bastante antes, eu acho. Bastante entre aspas, porque eu tipo, assisti tudo em 3 semanas, 4 semanas, né? Uma fita assim. Eu comecei tipo um mês antes que você, não foi? Uma pegada dessa? Foi. Não, na verdade eu comecei um pouco depois, só que tu não fazia nada mais além de assistir Sons of Anarchy. Tipo, vagabundo. Eu assistia tipo 5, 6 episódios. Terminou muito antes. Por tarde, e depois mais uns 4 de madrugada, tá ligado? O que não é recomendado para pessoas que não usem crack tal qual seguir, né, cara? Porque é uma série pesada pra tu ver 6 episódios na seguida. Você conhece, tu vai querer te matar depois de ver 6, né, cara? Cara, é verdade, velho, é difícil, é complicado. Nossa, é triste, mano. Ah, pera, isso a gente fala depois. Nicolas, tu acompanha desde 2008 lá ou começou a ver bem depois também? Cara, na verdade eu. Puta, não sei quanto tempo faz. Acho que faz uns 3, 4. Uns 3 anos, acho que é. Ah, tu pegou, sei lá. A partir da quarta temporada eu já peguei. O tempo série regular, assim, pá. Ah, mas sim, eu sempre via quando eu ia, né? Quando eu ia pros Estados Unidos, daí eu ia comprar algum box de DVD lá e tal. Ah, sim. todo mundo aqui tem todos os box nas suas. Precisava, mas tem no. Né? Não, mas tem no Netflix. Tem Netflix, cara. Mas Netflix. Eu não tenho, eu sou pobre, cara. Eu só tenho dinheiro pra ir até os Estados Unidos pra comprar o computador. Sai mais em conta. Faz um Play 4 na volta. Faz um Play 4. E daí eu via aquela fadinha lá, Sons of Anarchy, ainda era aquela capinha, tipo, amarelada do Jax atirandinho, pai, mas nunca me pilhei a assistir. Até o Vini que me falava, ah, legal. O Vini vê mais tempo então, Vini. Então, cara, eu vejo já teve essa porra, eu não lembro direito quando eu comecei a assistir, mas eu sei que faz tempo pra caralho. Eu comecei a assistir mais porque, sei lá, alguns amigos meus assistiam também, já tinham me comentado que a série era muito boa e tal, e que era um negócio, tipo, pô, eu sempre curti muito a ideia de motoqueiro e tal, essa vibe, e, cara... Sempre quis ter barba e tal. Andava muito de bicicleta, né, cara? E o Marcel? Cara, eu, como qualquer série que eu acompanho, tipo, que eu gosto pra caralho, eu tinha nojinho de Sons of Anarchy quando eu ouvi falar. Porque eu assisti uma outra série chamada The Wire, e um amigo meu olhava Sons of Anarchy e eu falava, eu vivia falando pra ele do The Wire, e ele só falava pra mim do Sons of Anarchy, que aí tipo, a gente tinha uma tretinha assim, a gente não se interessa. saba, saca? Tipo, só de nojinho. É, isso aí, cara. E foi igual, igual, o Vini, igual o Vini com Breaking Bad. É, eu Vini. Também tô, exato, tô no time que não assiste Breaking Bad por causa disso. Nunca, nunca, jamais vou assistir Breaking Bad. Esse era o meu posicionamento com o Sons of Anarchy, cara. Aí, ano passado, eu comecei a olhar ano passado, cara. Eu não tinha, tipo, entrei naquela coisa, não tem mais nada pra olhar. E foi que nem o que o Segui falou, assim, cara. Eu olhei, eu comecei a olhar, tinha as quatro temporadas, tá ligado? Eu olhei todas elas em muito pouco tempo, e quando eu terminei de olhar, foi bem quando começou a quinta temporada, tá ligado? Aí eu fiquei muito ligadão na série, cara, foi foda. É, foi grande, gente, foi. Eu acho que eu segui, cara, não fazia muito que tinha terminado Breaking Bad, né? Eu segui. Não, pegou... Na realidade, eu comecei a assistir junto, eu acho, porque... Não. Foi depois que acabou. Não, foi depois, cara. Lembra que a gente tava. Procurar a série pra suprir. Não, eu lembro. Não, mas lembra que vocês ficavam falando que Breaking Bad é foda, deu e Vini só de sacanagem e falava, não, mas nunca vai ser tão foda quanto Sons of Anarchy. Nunca vai ser tão foda quanto Sons of Anarchy. Aí a gente ficou nessa pilha, daí quando acabou o Breaking Bad, vocês começaram a assistir. É verdade, porque eu tava com a minha ex quando eu vi o primeiro episódio ainda, e foi bem depois que acabou o Breaking Bad mesmo, eu não tinha lembrado. Mas. Ah, cara, eu sou muito grato, tipo, pelo Vini e pelo Nicolas, que ficaram me pilhando pra assistir, tá ligado? Tipo, uma série muito incrível. A gente não falou nada sobre a série ainda, né, cara? Não. Não, a gente tá deixando o pessoal na expectativa do quão foda essa série. Só uma coisa, antes de a gente continuar, eu tenho que perguntar isso, cara. Eu posso ser o cara do contra aqui hoje? Tipo, eu gosto pra caralho de Sons of Anarchy, é sério, eu gosto pra caralho. Mas tem umas paradas que eu não gosto, tipo, eu posso falar à vontade, mal, do que eu, tipo... Claro, não. É que é um episódio importante pra vocês, né, então, tipo, por isso que eu tô perguntando. Você pode tentar, de repente eu edito tudo que você fala. Eu, a gente vai derrubar da conversa. Não leva pro lado pessoal, não. Pode falar, eu tô só mandando algum prospect aí na tua casa de uma tela. Mas, pô, você é o answer, você não manda nada, cara. Eu não mando, cara, eu que faço, arrumo as tetas pra você, rapaz, eu faço isso debaixo do pano. Faz, mas não manda nada, cara. É, cara. Mas, por favor, pô, que isso? Nicolas, então, cara, tu que eu... Fala sobre a série aí, por favor, cara. Dá uma contextualizada pro pessoal aí sobre a série, por favor. Pô, a série rola na cidade fictícia de Charming, na Califórnia. Que trata sobre um motoclube e tal, que tem como ocupação, como seu ganha-pão. Coisa simples, né, cara? Quem não faz isso? Tipo, traficar drogas e armas. E matar vagabundos, né, no meio do caminho, cara. Isso tá no contrato, né, cara? Isso já é automático. E daí, nessa função, eles se metem em várias encrencas e altas confusões. Tá pesada. É, por aí. E, tipo, no... Mas é muito massa, cara, porque... Desculpa, pode falar assim. Ah, é só completar que dentro do motoclube tem o presidente, que é o Clay, né? Clay Morrow. E a gente acompanha a história do Jax, ou Jackson Teller, que é o... Deixa eu só complementar uma coisinha no enredo dessa série, que todo mundo vai achar que... Caímos? Não, você pode falar. Que todo mundo acha que vai ser uma série só de ação, ou só de parte do teio, mas é uma série muito mais dramática e muito mais política do que de ação, na verdade, né, cara? Sim, bastante. Esse que é o massa da série. Segui, tu tava explicando aí um pouco da hierarquia dos personagens aí, por favor. Antes de cair geral, vou voltar a falar. Depois eu vou tentar editar ou não isso. Mas só que conta a história do Jax, que é o vice-presidente, né? E ele tá tentando levar o motoclube pra uma posição diferente, de não ficar dependendo só de tráfico de arma ou atividades ilícitas pra ganhar o dinheiro, ganhar o sustento, né? Tipo, ele tenta meio que levar o clube pra fora disso, mas, tipo, isso não é fácil nem rentável. Por isso que a galera fica meio batendo o pé atrás, e é isso que meio que motiva o Jax a seguir, e a partir daí a gente tem as porras todas acontecendo, né? Sim. O presidente, né, que é o Clay, que ele é um dos fundadores do Motor Club, né? É um dos first nine, né? muito foda. É, no início da série a gente é apresentado ao Jax, que ainda é um rapazinho sonhador, um rapazinho jovem, porra louca, porém jovem sonhador, que é filho do John Teller, é John, né? JT? É. Isso. Com a Gemma. John, que também é um dos First Nine, junto com o Clay e com o Pine e com outra galerinha. Clay, o John que morreu, não sabemos como no início da série. E então, o presidente do motoclube é o Clay, que casou com a Gemma. Ordinária! Safadinha! Tchã! Tudo pá! E fazem parte do motoclube no início. Clay, que é o presidente. Jax, que é o vice-presidente. Tito, o sargento. É sargento que eles chamam, né? É, o Sarge, né? Sargento de armas, isso. Aham. Que é o braço direito do Clay, no caso. Temos, quem mais? Tibbs, que é um irlandês, que provavelmente veio de Belfast, lá da Ele é, se não me engano, ele é escocês, cara. Posso estar enganado, mas eu acho que ele é escocês. O Tibbs, não, ele é... Lá do Reino Unido, lá. Ele é irlandês, cara. Ele é irlandês, cara. Tem certeza, tem todos os esquemas lá. É de Belfast. Não, eu sei, mas... Vem de Belfast, já. Tá, desculpa, hein. Tibbs, Pine, que é um dos First Nine. Seu filho, Ope. S2. Quem temos mais? S2 Eternos. Juice. Temos o Juice. No início o Rap já tava? Não, ainda não. A gente tem o Ralph Sack, né? O meio saco. É o Prospect. Sempre tem o Prospect, que é o... O estagiário. O estagiário. Exato, dele. Seria o Robin do Santa Fé. que ainda não é do grupo, propriamente dito. Não tem voz ativa nas votações e tal. Ele que faz o serviço pesado, resumindo. Exato. Ele é escocês. O Bob? Exato. Ah, o Bob Elvis. O Tibbs é escocês, cara. Mas só que ele foi... Ele cresceu na Irlanda. Ele é irlandês. Tu pode ter boa memória, Marcel. Mas não ser burro, são outros 500. Mas ele é irlandês de espírito, então é isso que importa. Ah, boa. Bob Elvis, que é o tesoureiro do grupo. Isso. Dos principais dessa temporada são esses aí mesmo. Exato. E aí temos a Tara, né? Que é tipo, o amorzinho de infância do Jax, que todos, voltou pra cidade. Todos têm cara pela Tara, né, cara? Essa era inevitável, né? Essa era inevitável. Pois é, cara, essa foi difícil não fazer. E a Gemma não vai com a cara dela, né? Temos a Gemma, que é a matriarca, né, da família. É, os principais mesmo são a Gemma, o Clay, o Jax e a Tara, né, cara? Tipo, o centro mesmo. Depois os outros personagens vão se destacando e tal, mas só que gira em torno, até então, dos quatro, né? Sim. É, o Jax já tinha um filho com a Wendy, que é o Abel. A Andy é uma drogada, é uma... Quando a Tara saiu, né, vazou de Charming, o Jax deu um fucks com a mina e rolou um filhão. Aí você tá ligado que o bagulho é louco. Não consegue segurar aquele pinto, né, cara? Tem que estar sempre dando. Ai, atrás das piranhas. Só que essa era mó drogada, né? Então o filho... Não, velho. Eles namoravam, cara. Eles falam que eles tentaram e tal, só que... Não foi só um fã. Eles chamam ela de ex-mulher mesmo, né? Eles foram casados, né? Mas só que... Só que, rolou isso porque a Tara vazou, né? Senão eles iam ter continuado juntos. Sim. O primeiro amor do Jax sempre foi a Tara. Sim. E essa... A Wendy é drogadaça, né? Então o filho dele já nasce com os problemas e tal. Já nasce viciado em crack, né, cara? Tipo, eu sou filho do Jax, né? É incrível. Me dá uma pedra. É no primeiro episódio já que tem a eu acho que é que o piloto ele começa com o barracão de arma dele sendo explodido, né, pelos... Velho, na moral, cara, se vocês estão em dúvida, sei lá, sobre assistir ou não a série, tipo, dá uma chance pro piloto, porque tipo, o piloto é incrível. incrível, mano. É um episódio muito... O piloto já te prende bastante, né, cara? Tipo, eu tava meio assim, cara. Eu via muito falar, mas depois de ter assistido o piloto, foi tipo que me conquistou mesmo, sabe? É muito bom. E tipo, você já pelo piloto você já percebe que não é só ação e porradaria. Tem tipo um background foda e um dramalhão assim rolando, né? O plot é muito mais importante do que o tiroteio e ação, né? Exato. Sim. Mas tem a vantagem de que... Pode falar? Desculpa. É isso. Mas são os bacanas que tem essa vantagem que eles têm essa história centrada no, na questão dramática, mas ao mesmo tempo não, é muito difícil de ter um episódio que não tem ação pra caramba. Sim, ele é dramático, mas é dinâmico, né, cara? É, cara, é São Zafana que é um amor de pica, tá ligado? O primeiro episódio tu não larga, cara. É foda. Foi assim comigo. Porque acho que já acontece no primeiro episódio o esquema lá da Wendy no hospital, né, e o filho do Jax pra ser operado, né, porque nasceu com complicação e tal. Problema cardíaco, né? Uhum. E a Gemma vai lá e deixa um... uma seringa, né, pra mina, né, cara? Deixa uma seringa pra louca. Um presentinho. É, tipo, a mina, sei lá, 5 meses sem usar nada e, tipo, toma aí, ó, toma a comemoração de zoas. Só pra avisar pra quem tá ouvindo que isso que a gente tá falando não é spoiler pesado, tipo... É o primeiro episódio, só. É bem tranquilo isso. Nada demais. Mas daqui a pouquinho já vai começar, a gente avisa. Só pra avisar, né, cara? Tipo, se você não gosta de spoiler ou acha que vai... Para de ouvir, tá ligado? Tipo, assiste, mas baixa mesmo assim pra contar um acesso pra nós, né? Tipo, não vai deixar de baixar. Não... Baixa e deleta. Não, sacanagem. Mas, tipo, se você achar que tipo, o spoiler vai estragar e tipo, vai estragar... Melhor parar de ouvir agora e depois você continua, quando daqui mais um pouquinho, quando você já tiver avançado e tal. Porque, tipo, vai ser foda, cara. Você vai descobrir coisa pra caralho aqui. A gente vai chorar um monte, aqui do. Da terceira temporada em diante, amigo. Vai ser só spoiler. Só pancada, só choradeira. Mas o. Cara, tipo, nesse finalzinho assim com a Gemma. A Gemma já entregando lá a seringa pra drogada lá, tipo, eu peguei um ódio da Gemma a partir dali, cara, eu nunca consegui gostar da personagem dela. Cara, apesar de tudo, a Gemma faz tudo pelo clube, tá ligado? Ela, tudo bem que ela tem os meios dela, que são um pouquinho, entre aspas, errados. Um pouquinho. Quase nada. Mas ela, tudo bem que ela tá protegendo muito os interesses dela, mas ela tem amor pelo clube, dá pra ver isso, né, cara? Que o clube, na verdade, é mais dela do que de todos os presidentes que já passaram por aquela mesa. Sim, tipo, isso que eu ia falar, né, cara? Tanto que ela já foi lady de todos eles, né? É, também tem isso, né, cara? Até do Jax, né? Quando o Jax assumiu, tipo. Lá na... sexto, quando o Jax assumiu lá na quinta temporada, toma spoiler lá pra cara. Quem eram os vilões da primeira temporada, cara? Tem tanto vilão hoje que eu não. Era os Mayans, não era? Mayans? Um bom tempo só eles. Mas quem é que foi que explodiu o galpão? Foi o Derby? Darby. Não, foram os Mayans, cara. Se eu não me engano, não, foram os Mayans, tanto que a... Mas o Darby lá... Darby, sei lá, Darby, o nazista Darby. Lá... O nazista, né? Ele também tava por trás, porque eles começaram uma associação entre os nazis e os Mayans. Eram três grupos. Como eram os Mayans, que são os ticanos. Sim. Uhum. Os arianos eram quais? Ah, os... Caralho, qual era o nome deles? Eu não lembro. Os Niners eram os negros, né? Eram os negros. É, mas os Niners até então eles estavam meio de fora, assim. Eles não estavam. Sim, sim. Ah, os Niners eram pra quem o Sons of Anarchy que vendia armas ali, sim, dessas gangues. Ah, mas só que eles ficavam fora do território. São as três isso. Que disputavam, que eram tipo os nazistas, os chicanos e os barbudos tatuados. Caraca, como é que era o nome dos arianos, cara? Ah, eu sou criança. Eu tô fudido agora, que eu não me lembro também, cara. Calma aí. Eu também tô procurando, cara. Enquanto isso, Evandro, canta qualquer coisa aí pra entreter a galera. O Evandro saiu porque a Cocota tá dando chilique. Caracas. Cocota vulgo Raj. Peraí. Cara, Ernest Darby. Nazistas, Sons of Anarchy. Nordic. Nordic, isso. Então eles não eram nazistas, né? Ele era tipo skin, Eles eram nazistas, né? Neonazista? Eles eram neonazi, pode crer. Os Nords, pode crer. Eu não lembro dos nomes. É, o que, que a gente tava falando mesmo? Ah, que eram os três grupos principais dessa temporada até então, né? Que era tipo os Sons, né? Sons of Anarchy, os Nords. Pô, eu vou falar Nords, que são os arianos. Assim. Os nazis, ligado no Ira, pá. Pode crer, os Wolverine e tal, assim. Wolverine, Baladão, Rodrum. E o. Qual era o outro mesmo? Os Mayans, né? Os Nordics são os arianos, os Niners são os negros e os Mayans são os ticanos. É. E tipo, você consegue perceber que a parada é muito mais política, porque não é tipo os 3x3, tá ligado? Vamos lá, galera, free for all, matar geral. É tipo os loucos. É, e aquele negócio, né, cara? Todo mundo é inimigo entre si, mas é sócio entre si também, né, cara? Porque eles têm que. Eles aprenderam a conviver, tipo. Conviver não, né? E eles têm. Sobreviver. Eles têm ideia de que, tipo, que as coisas têm que seguir um ciclo, assim. Você não pode pegar e. Sim, senão vai morrer todo mundo. Você não pode destruir uma facção inteira, porque senão, tipo, ela vai pegar uma associação com outras duas e vai dizimar exato, a cidade. Exato. Então eles têm que ficar fazendo esse tipo de jogo de interesse político mesmo. Isso... É isso. Pra conseguir manter isso a ordem. Isso acontece muito na série, né? O seguinte, isso acontece muito na série, né, cara? Daqui a pouco os caras estão aliados com os caras que eles estavam se matando há pouco tempo, e, né? Tipo, daqui a pouco eles estão atirando um no outro, depois os dois estão atirando a polícia e depois eles estão, tipo, trocando favores. Tipo, no mesmo episódio, tá ligado? Mas é uma parada bem dessa. A galera entende e espera que a gente veja esse lado que, tipo, nem sempre as coisas são preto e branco, né? Tem uma porrada de tom de cinza aí pra você. 50 na realidade, pra você conseguir. pra conseguir resolver. Eu vi essa piada bem, né? E nesse período, o xerife da cidade é nosso amigo Wayne Unser. Que é um tiozinho que. Fala aí. Pode falar. Não, ia falar que chegou o estagiário dele, né, cara? Chega depois, que é o irmão mais novo do prefeito. Não é na primeira? Que pra mim é um personagem foda pra caralho, velho. Eu gosto pra caralho desse personagem. Como é que é o nome dele mesmo? Eu esqueci o nome dele. Não, mas vamos só dar uma importância pro Unser, que é o policial mais velho e tal, mas que também, né, como em toda boa cidade, é corrupto e também tá no bolso do Sons of Anarchy e dos outros também, provavelmente, e mexe os pauzinhos dele pra... Dá uma aliviada, pra que todos as gangues consigam fazer o seu negócio. Mas também, ele faz isso pra tirar um dinheirinho por fora pra ele. E também pra cidade ficar de boas, né, cara? Porque ele sabe que é o único jeito da cidade existir é não dando merda com as gangues. Sim, ele mora na cidade a vida inteira e ele entende que precisa disso pra a cidade seguir. E, tipo... É que querendo ou não, a cidade, a parte financeira da cidade depende do. E tem um negócio que é muito engraçado, que a gente falou que eles não. Que até então o Niners não tava envolvido na cidade, porque os Niners estão envolvidos com drogas, tá ligado? Eles fazem tráfico. Sim. E eles não permitem, ninguém da cidade permite droga lá. Então, tipo, não tem nada de droga. E quem cuida disso. Droga não pode, é só traficar arma, né, cara? Não, arma de boa. É, não, é. Matar com tiro instantaneamente, beleza, mas com crack, que você leva 98 anos pra morrer, não pode. Não. 98 anos de uma vida digna. A gente tem ética, né, cara? A gente tem ética, não pode. Uma vida digna. Olha o seguinte desabafando, né, cara? É, cara, eu tô revoltado com o Charming, eu tentei morar lá, mas eles me expulsaram. Torgas não, mano. Eu tô xingando muito no Twitter aqui, tô criando um grupo de moradores de Charming, e eu vou administrar ele com mão de ferro, tá ligado? Tipo, não dá certo. A gente falou do Unser, mas o Marcel falou, cara, eu também... Agora, tipo... Agora começar os spoilers, né, cara, mas o... É isso aí, se tu não quer spoiler, para de... ouvir essa porcaria aqui, vai... Não, agora eu vou poder falar, é isso? É. Agora eu vou poder falar. Mas o... Tirei esse personagem, que era o estiário do Unser lá. Tá, peraí, acho o nome. Eu não me lembro, alguma coisa assim. Hale. É, isso, Hale. Isso. Cara, o Marcel tá usando a foto de um dos personagens que eu mais gosto, velho. E eu não tô brincando, cara. Tô falando sério. Foi pensando em dias. Vira, Cara, eu juro por Deus, velho. É os personagens que eu mais curto nessa merda. Só pra avisar, se vocês quiserem ver. Mas o Rei não chegou só na segunda temporada, cara. Não, não. Alô, alô. Vai ter um print ótimo, Aro. Alô, tá aí? Sim, é, sim. Só antes de continuar aí. Estamos te ouvindo, seguir. Antes de continuar. Que bom, estamos ouvindo. É. Antes de continuar, a gente vai deixar a foto de como é que tá. Um print, né? De como é que tá a nossa conferência do Skype aí, pra vocês verem a foto que tá todo mundo utilizando, tá ligado? Eu parei só pra falar isso. O Hayley, ele... Não, o Hayley, ele vai até, acho que é a terceira ou quarta temporada, acho que é. Terceira. Não lembro direito agora. Termina a terceira. Eu achava muito legal, porque ele era um policial bem honesto, assim, ele queria andar da lei. Exato, só que chegou um momento que ele teve que começar a meio que dar, tipo, as coisas começaram a não funcionar pra ele. E ele começou a ter que dar as dicas pro Jax, né? Tipo, ó, cara, eu não posso fazer nada sobre isso, mas... É, ele começou como assistente do Answer, porque o Answer tava na pilha de se aposentar já, tava doente e tal, ia se aposentar. Uhum, ele isso. Começou como assistente e tal. E detalhe que ele era irmão mais novo do Rei, obviamente, que é um empresário de Charming, que também é sujo, né? Então são dois pontos, são dois irmãos, assim, mas um é bem, bem sujo e o Rei, o oficial... E o irmão sujo é, tipo, fala. Sujo pras escrotidão mesmo, tá ligado? Tipo, é pesado, é muito mais que o resto da galera inteira se bobear, assim. Uhum. Ah, eu acho que, na verdade, ali, cara, ele... Cara, eu não faço... Eu sempre parto do pressuposto se o cara é rico pra caralho, o cara faz merda também, tá ligado? Mas, tipo, o que eu acho que aconteceu, isso aí eu acho que é na segunda temporada, né? Que, tipo, ele teve que se adaptar às circunstâncias pra derrubar os sons. Eu acho que ele não... Ele não era assim antes, tá ligado? Ele foi tu tá dizendo do rei o mais novo ou do mais velho? Não, não, do empresário lá, do cara que era prefeito da cidade. Eu acho que ele não era esse diabo todo no começo. Na minha interpretação. Cara, é aquele cara que não mede as consequências pra chegar onde quer, né? Então, e sabe qual é o esquema? É que, tipo, quando mostra os diálogos lá, logo no comecinho, que apresenta o rei como sendo irmão do empresário que ia se candidatar à prefeitura e tal, você já percebe que, tipo, ele não vai com a... Com a cara do irmão, porque o irmão, fode a porra toda, tá ligado? Sim, sim. Então você, tipo, já começa a ter uma ideia de que ele é tenso mesmo. Não, não nos níveis que chega no final. Desculpa. Quem? O irmão do Hale. Que é o Hale? Se não me engano, o Hale, o Jacob Hale é o cara que é o vilão, se eu não me engano. Isso, ele é o... Isso é Jacob Hale, que é o vira prefeito depois. É, o que vira o perfeito. É, no começo ele é só o empreiteiro lá, que é manjar dos negócios. Quer roubar a terra do malucão lá e tal, e quer comprar, na realidade, na safadeza, né? Sim. Eu não lembro qual é a treta que tá rolando, acho que... Eu não sei por que que é. Por que que é que ele vai perder a terra? É o motivo fiscal, alguém lembra? Né, que o Rei tava construindo ia construir uma... Charming Heights lá. É, Charming Heights, ia construir um residencial na cidade. Sim, pô. Mas por que que ele ia usar de safadeza pra conseguir a terra do outro doido lá? E por qual que era a safadeza? Nossa senhora, cara, isso é da primeira temporada ainda. Sim, estamos falando da primeira. Ah, tá. É que você disse, fazia parte da plataforma de campanha dele, tá ligado? De trazer prosperidade, de trazer Charming ao futuro, sim. Tá ligado? Uhum. Enfim, mas só que aí ele vai comprar isso aí passando por meios sujos, tá ligado? Tipo, pra desvalorizar de alguma forma fiscalmente roubado lá, terra do maluco, ele conseguir, tipo, a preço de nada. Tipo, nada mesmo, então. Aí pra ele conseguir construir o bagulho e tal. Mas resumindo a primeira temporada. É só, fica só em Charming mesmo e entre essas gangues, a gangue do Sons of Anarchy, os negros, os brancos e os mexicanos. Sim. Basicamente a treta fica ali interna. Vamos passar pra segunda temporada já? Você falou do Otto ou não? Ah, é verdade, não falou. Eu acho falta. O Otto seria o personagem. Nunca vi um personagem se fuder tanto numa série, né, cara, quanto o Otto, cara. Mas tipo. Que tipo. O Otto. Ele é. Falei. Otto, ele Otto é dos Fortnite. O Otto, ele é simplesmente o cara que mais se fode na vida de todos os tempos. No seriado todo, cara. Puta, é verdade. Cara, no seriado ele é o cara que mais se fode. Tipo, não tem como tu comparar, cara. Tu pega todas as merdas que aconteceram com ele, Exatamente todas as merdas que aconteceram com ele. Tipo, acontece todas as merdas. Tipo, parece que todas as merdas que acontecem com vários personagens separados acontecem com ele. Tipo, tem uma merda que acontece com a Gemma, acontece com ele. Tem uma merda que acontece com o Hope, acontece com ele. Tem uma merda que acontece com o Jax, acontece com ele. Cara, tudo que acontece com todos os personagens acontece com o Otto, cara. É incrível. Vamos situar quem tá ouvindo. O Otto é um dos First Nine também, que foi preso, não sei por que foi preso, né? Por motivos óbvios, né? Porque ele é um psicopata. Deve ser porque ele trafica armas e drogas, alguma coisa assim. Prostituição, pá. E ele é o contato do Sons of Anarchy dentro da cadeia. Ele é um dos Sons dentro da cadeia. Alguém lembra o nome da cadeia, cara? Putz. Eu não lembro. Ah, velho, tá na ponta da língua, mas não quer sair. E não. Tem um que ninguém lembra que também é dos First Nine e tá na cadeia, é o Lane, que é aquele maluquinho que tem aquela traqueostomia, não é? Eu acho que não é. Eu não sei se ele é do First Nine. Eu acho que ele é dos First Nine, sim. Ele é parceirão, assim. Não, ele é dos First Nine. Ele é do First Nine também. Sim. Eu nem lembro nem quem é o cara, pra falar a verdade. É um tiozinho velho que tem uma paradinha no pescoço lá, que ele é como se fosse um larico. Ele é Sons of Anarchy, sim, cara. Ele é, sim, cara, ele é um dos First Nine. Mas ele não tem muito assim, ele não aparece muito dentro da. Uhum. Mas sei do. Eu sei que tem um maluquinho lá que eles tiram da prisão lá, que é o que fica batendo punheta toda hora, né? O Chuck! Essa é a terceira, né? Que temporada. É, esse é mais pra frente, mas ó, só personagem que. Zoado, o Otto, cara, o Otto é um dos personagens mais incríveis que eu já vi, tipo, na minha vida, cara. Ele é um ótimo personagem. Ele é um ótimo mesmo. E casualmente ele é interpretado pelo criador da série. É. Assim, o cara escolheu pra ele o melhor personagem pra ele fazer, tá ligado? Tipo, vou criar a série e meu personagem vai ser o. Vou criar uma série. A mulher principal da minha série que vai dar pra todo mundo vai ser a minha mulher na vida real. Né? E o personagem que vai mais poder na série vai ser o que eu vou fazer. Por que não, né, cara? Lembrando que antes de tudo, antes dela ser a Gemma, ela era a mulher do Al Bundy, né, cara? Não peguei a referência, desculpa. Também, cara, o amor de família, velho. Tá ligado? Aquele seriado antigo. Ah, sim. Não. Caralho, eu também, mas eu vi uma foto. Vou ter que mandar a imagem. Ah, mano. Tá, eu tô ligado. Tô ligado. A Gemma é muito gostosa, cara. É. Muito gostosa. Nossa. Eu até fiquei com um pouco. Vou passar. A segunda temporada é a temporada dos nazis lá entrando no site. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver aqui a nossa colinha. Eu tô clicando no link agora. Velho, eu só posso fazer uma parte sobre a tensão da primeira temporada. Fala. Uma coisinha meio rápida. O que eu acho que o grande barato do Sons of Anarchy é que ele levanta umas questões meio morais, filosóficas e tal. Pra mim, tipo, sim. É o grande barato, assim, da série, assim. Além do lance dos personagens serem carismáticos, mas eu acho legal que todas as temporadas elas meio que têm uma. Ainda que eu não vá me lembrar em série quais são, mas ela sempre tem uma moral, um mote, tá ligado? O grande barato da primeira temporada, na minha opinião, é que foi introduzido aquele contexto de charme ali, onde, tipo, o que você estava falando, né? O crime tem que existir e os sons eles são necessários para proteger, né, a cidade, mas tem esse embate moral, porque os caras são humanos, e eu acho muito legal que, para mim, o grande barato da primeira temporada é esse jogo de essa treta com os Sons e o Answer contra o Hale e, tipo, nenhum dos dois tá errado, na real, tá ligado? Uhum. Eu acho muito legal que tem esse debate, eu odeio essa palavra, mas tem muito esse debate de o que é certo, tá ligado? A gente vai pelo lado certo e tem mais criminalidade e tal, sim, mas é o lado certo ou a gente, tá ligado? O que eles deixam passar pra proteger, prevenir o bem maior, assim. Pra... Isso, exatamente. Eu acho que são... Deixa eu dar só um porém. Na primeira temporada que a mulher do Hope morre, né, cara? Sim. É no final da primeira. Sim. Porra, cara. Episódio. Não, cara. É sim. Episódio. Acabei de olhar aqui. Sim, é o último episódio. Não, acho último episódio, velho. É o último ou penúltimo, cara? Uma coisa assim. Cara, certo. Tipo... Ali o cara já tipo, o cara mandou o Clay, né? Mandou o Tig matar o... Matar o Hope, né, cara? E eles trocaram. E o Hope trocou de carro com a mulher dele. O Tig. Que pariu, cara. Cara, o Tig é um personagem triste, cara. Que foda, cara. Cara, o Tig é um personagem triste em vários sentidos, meu. Porque, tipo, ele é o cara que não dá. Que o cara não pode confiar, mas que o cara é politicamente dentro da. Dentro do. do do motoclube, o cara tem que confiar nele, porque ele é pica grossa lá dentro, entende? Isso que é foda, velho. Ah, na verdade ele é um cara que não se liga tanto, não vou usar burrão, assim, não vou usar esse... Mas é um cara que não se liga tanto e não tem, como é que eu vou dizer assim, pudor pra sentar o dedo, né, cara? Ele é muito jovem, cara. Ele é o cachorro. É, exato, ele é o cachorrinho do play, né, cara? Ele é um pau mandado, só que ele é um pau mandado que come cadáveres, né, cara? É um pratica zoofilia, então tu tem que respeitar um cara dele. Só pra deixar mais claro. Vai, né? E naquela cena da morte da dona, que tu vê ele chegando assim, que tu sabe que a dona. Tá no carro e fala, não, cara, não atira, por favor, não atira, cara. Sim, cara. Cara, quando começou aquela troca de carro, eu disse, não, cara, não vai acontecer isso. Rasga o coração do cara, aquela porra, velho. Ô, velho, Ô, Vini. Vini, tá precisando dar uma mutada. Dá uma mutadinha aí só pra gente ver se é o teu que tá fazendo barulho, por favor. Certeza. Ah, é, o meu tá fazendo barulho aqui. Aí, parou. Parou. Só pra avisar, cara, depois a gente pega. É que a minha moto tá ligada aqui. Ah, beleza, valeu, porque tá atrapalhado. Ah, valeu. É, só pra avisar, tipo, esse episódio, cara, da morte da dona, assim, tipo, o episódio inteiro é feito pra te derrubar, porque ele começa com a galera acordando, tipo, cheio de esperança, rola episódio, depois morre a dona e tal, e, tipo, no final, tipo, a galera meio que dormindo desolada, e você vê, tipo, o Op chorando, e, tipo, cara, E é mais uma parte moral da história, porque... Porque a dona é a esposa do Op e tava querendo que ele saísse dessa vida. Porque o Op tinha acabado de voltar da cadeia. Sim. E daí ela tava mostrando. Ele tem dois filhos e ela tava mostrando pra ele, tipo, que olha onde a nossa família chegou, sabe? Tipo, não tipo, sai dessa vida. Né, cara? Vamos continuar no trabalho de boa, ganhando um pouquinho de dinheiro, mas vivendo junto, tá ligado? Exato. E daí o Op ia sair, né, cara? O Op ia sair. Pô, e voltando um pouco. Tentou, né, cara, mano? Voltando um pouquinho assim. Aí no esquema que o Marcel tinha falado lá, tipo, dos esquemas de, tipo, dos ensinamentos lá, do que a série propõe mesmo, é aquele esquema, igual ele falou, de, tipo, tem cada coisa tem o seu ponto de vista, né, não é necessariamente o que é meu tá completamente certo e coisas do tipo, é tipo, meio que a galera torce o nariz, porque acha que é, tipo, um seriado só sobre mortes e tráfico e, tipo, é muito idiota isso, que nem Breaking Bad, tá ligado? Tipo, é uma clara apologia a não usar drogas, mas a galera meio que fica... Usar drogas. Ah, que sei lá o que, tá ensinando a fazer, tipo... É muito idiota, cara. Como se eles tivessem dado a receita, né, cara? Porra, você tem, tipo, internet, tipo, web, você aprende a fazer qualquer coisa. Não é isso, não é desculpa, velho. Né? Mas então vamos tentar dar uma passada assim por cima, separado o que rola, né? E daí depois a gente fala aí das partes que a gente curte mais, as merdas que os personagens fazem, né? Mas na segunda é quando aparece os nazistas lá na cidade, sim, né? Sim. Tem o Zobel, tem o Zobel e o cara lá do Black Flag, né? Ele já chega? O vocal já chega na segunda? Ah, ele vai da segunda. É na segunda, cara. Na segunda que é na segunda até o comecinho da terceira, não é? Que ele fica. Eu acho que é. Uhum. Eles têm a treta lá, que os caras meio que quando eles chegam lá querendo dominar a cidade lá, né, velho? Eles não querem deixar. Mas é, puta, é muito foda, cara. E nesse que os caras pegam e estupram a Gemma, cara. Gemma, cara, acontece, é uma das partes mais fortes, sim, cara. Sim, é muito forte. Tipo, eles fazem questão de deixar impactante pra caralho mesmo, né? É, e só pra deixar bem claro, isso é uma das coisas que acontece com o Otto, tá? Fato, né, cara? E não é pro Mariano Magrinho, né, cara? É pro negro chicante. Ah, a gente esqueceu de falar, né, cara? O Ralph Sec é o primeiro abaixo que tem na primeira temporada da equipe, né? Não, ele não morre na primeira temporada. Não, ele não morre na primeira, cara. Não é na primeira? Morre no final da segunda. Final da segunda. Não, no final da primeira? Final da segunda. Final da segunda. Ah, então mandei spoiler do bem aí pra vocês. Exato. Eles têm essa treta lá com os nazis, aí os caras estupram a Gemma pra, tipo, e... Pra derrubar o Clay, né, cara? Pra derrubar o Clay, só que a Gemma fica quieta, tá ligado? A Gemma não conta pra ninguém que isso aconteceu, então, tipo... O bagulho com a treta segue rolando, né, cara? E é essa treta aí que faz ela se aproximar da Tara, se eu não me engano. É verdade, sim. Diabo, isso. E tal, e a Tara dá uma moral pra ela, isso é... é um ponto da hora pra essa fase. E na segunda, na segunda temporada também que a gente começa a ser apresentado pro, pro Jimmy O, não é? Ou é só na terceira? Eu acho que é, na terceira. Mas já tem as citações dos, de que eles têm as atividades com os irlandeses. Ah, sim, eles falam sim, do tipo. Sim, pode ser. Então aí a gente já começa a ter um direcionamento pra, pra continuação, né, cara? Do... Sim. Eles estão lá traficando com um cara lá, eu não lembro mais o nome do, do magrão lá. Mas eu, cara, eles terminam. É só na terceira que eles terminam a treta com os. Com os nazis aí, cara? Não, é nessa temporada mesmo. É na segunda temporada mesmo? Sim, sim. É. E... é aquele lance da filha do Zobel também, não tem? Ah, tem isso. Que é gostosa pra caralho. Nossa, pariu, brother. Que teta que ela tem. Que teta que ela tem. É muito foda. Ah, o cara, agora eu me lembrei de uma parada. Não. A parada dos irlandeses, ela começa na segunda temporada assim, porque o filho do representante do IRA nos Estados Unidos começa a namorar com a menina. É o cara que pega a filha do Zobel. Mas isso, né? Quando tudo dá merda no final. É na segunda temporada, no final. É isso que vai dar o plot pro negócio do Abel na terceira. É bem isso mesmo. É verdade. Então, no final, então, ele sequestra o Abel e mata o Ralph Sack, né? Sim. Pô, eu gostava do Ralph Sack, cara. Ele era muito engraçado, cara. Ralph Sack é foda, cara. Sim. É na segunda temporada que tem uma das cenas mais divertidas de toda a seriada, que é aquela briga entre os Sons of Anarchy e os arianos. Vocês lembram disso? Da porrada. Eles marcam numa casa. Que chega depois. Eles marcaram. Eles marcaram sem arma, tá ligado? Era só mão com mão. Tipo, o nego ia se pegar na porrada. Daí eles chegaram lá, os Sans, assim, de boininhas, mão vazia, pá. Daí chegaram os arianos, tudo armado, né? Pá, vocês caíram no nosso truque, não sei o quê. Daí eles deram assoviada, assim, e veio os negros e os mexicanos, assim, tá ligado? E fudeu, né? E largou as arminhas, cara, e se pegaram na porrada todo mundo, cara. Aí chega a polícia, né? E todo mundo vazando, cara. Mas, tipo, é bonito demais ver o Bob brigando, tá ligado? Porque ele, tipo, gordaço, cai na porrada igual. Falei, segunda temporada foi a temporada que eles foram pra prisão, né, cara? Que foi todo mundo lá. Sim, foram pra prisão. Primeira vez pra prisão, né? Eu não lembro por que que eles foram. Alguém lembra? Deixa eu ver, drogas, armas, prostituição. Se eu não me engano, eles localizam onde é que tá o Zobel e tal. Eles vão lá pegar o cara, eles estão de AK-47. Se eu não me engano, o nome do episódio é AKs and Shotguns, se eu não me engano. Aí eles vão atacar o cara. E quando eles chegam no lugar, é tipo uma reunião de igreja, famílias e o caralho, isso, tá ligado? Cara, é uma merda isso. Foda. Eles são. É aí que eles vão presos, né? É isso que tá. É, eu acho tá, que tá pode certo. Cadê? Eu tô olhando aqui e é também na segunda temporada que eles começam a ter contato com o negócio da prostituição, que dá aquele esquema da Luan, que é a mulher do Otto. Isso. Porra, eles fodem pra caralho essa mulher, né? Primeiro eles pedem uma grande. Literalmente, né, cara? Biblicamente. Ah, só pra deixar claro, acontece umas trairagens, umas começou de mulher. É a mulher do Otto. É a mulher do Otto. É Luan, né? Luan. Assim. É, que é dona de um estúdio de pornô, né, cara? Aí eles começam a gerenciar. E os caras. Não, é engraçado, tipo, quem dá a ideia é o Jax, né? Porque é uma atividade legal. Apesar de tudo é legal ainda. Né? Apesar de tudo é uma atividade legal, né? Então, tipo, aí isso entra dentro daquele plano dele de querer tentar legalizar tudo. Sim. Mas é claro que. Só fazer uma. Pode olhar, fala aí. Pause. Não, eu queria dizer. Cara, eu não sei o que falar. Ah, cara, desculpa. Vai lá. Tira para o ímpar aí, cara. Não, fala aí, pode falar. Não, tem uma parada que a gente tá esquecendo de falar, que eu acho que é o grande lance de tudo que acontece na série. É que. Alô? Pode falar. Ah, tá, não. É o grande lance de tudo que acontece na série, que o Jax ele era um cara meio perdido e tal. Era um cara bonzinho, mas ele foi criado naquele meio. E ele encontra, então, o livro que o John Teller escreveu pro filho dele e tal. E isso, esse livro, esse escrito, tinha um monte de ideias meio anarquistas e tal, bastante simples e tal, mas que, pra ele, fez ele mudar muito a forma dele enxergar o mundo, até porque ele teve o lance do filho, e isso fez ele... Isso é o grande lance da série inteira, que faz ele querer mover a gangue, o clube, para os negócios dele. É uma gangue, cara, é uma gangue, não precisa passar pra isso, cara, é uma gangue. Que eufemismo, né? Então, tipo, tudo que o Jax faz é porque, a princípio, até depois, quando ele fica revoltado, né, cara, ainda assim tem a ver com essa semente que o pai dele plantou com aquele manuscrito lá, né? Ah, exatamente. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar, que desde lá da primeira temporada, que continua na segunda, que é um personagem muito importante, que é aquela agente Stall do ETF. Essa filha da puta já aparece nessa temporada, acho que ela apareceu mais de É por causa dela que a dona morre. Então, é, cara. Sim, ela, sim. Ela é a primeira, cara. Já, a primeira temporada. E o como é o nome? O Hale, né? O Hale tá direto fudendo com ela e tal. Exato. Ela é meio ninfomaníaca. Biblicamente só. Ela é meio ninfomaníaca, uma parada assim. Ah. A mina é muito louca, cara, aquela gente, cara. A mina é muito doida, velho. Ela, tipo, ela fez muita merda no coisa. É isso que dá o cara ver tudo de uma vez só, tu começa a atropelar os acontecimentos, esquece. Se não me engano, foi por uma treta dela, foi por um joguete dela que eles foram presos, inclusive. Isso. Se eu não me engano. E uma coisa que a gente. Pode falar. É, eu queria falar uma coisa que a gente esqueceu, que tipo, cara. Todo final de episódio é tipo um final de temporada, porque fica acontece tanta coisa, mas tanta coisa, cara, que tipo, todo final de episódio termina uma temporada, é como se terminasse uma temporada comum de algum negócio, tá ligado? Cara, e uma coisa que eu digo, cara, o povo sofrido não tem um final de episódio feliz, né, cara, eles nunca vão pra casa, tipo, dar uma cerveja e dormir, tá ligado? É, tipo... cara, sempre, é sempre na merda, sempre pelo na menos merda. Tem um ali que tá se fudendo pra caralho no final do episódio, tipo, é incrível, né, velho? Na quarta, na terceira, eles vão pra Belfast, né? Sim, daí dá toda essa treta aí com o filho do nazista, que se envolve com o filho do irlandês, se envolve com a filha do nazista, e daí eles têm um casinho lá, e daí essa agente da TF mata o cara, se eu não me engano. Sim, daí, mata o moleque. Alguma coisa assim. Uhum. É, e daí incrimina a Dima, alguma coisa assim, mata a guria também, a Dima mata a guria, não, né? E daí eu... Nessa aí que eles matam o meio saco. Nessa treta aí. Uhum. E daí os caras do Ira, pra se vingar, sequestram o filho do Jax e levam pra Belfast, na Irlanda. Isso, e tipo, a primeira metade da terceira temporada é ainda lá na Califórnia, né? E depois da segunda metade a galera já tá na Irlanda mesmo, né? E tipo, cara, isso é uma coisa foda que mudou a abertura do seriado. Muda o som da abertura, é, cara. Essa temporada é muito foda, cara. Sim, foi do caralho, velho. Essa temporada ela é muito foda, tipo, toda parte na Irlanda é muito bonita, tá ligado? Tipo, você vê os cenários, a fotografia, tipo, é muito foda, cara. Muito foda. E o sotaque daqueles filhos da puta é muito foda, cara. É muito foda. Muito tipo, cara, eu quero ter uma costeleta daquelas, cara. E tipo, naquele... Né? Pode falar, o esquema é que você percebe que, tipo, é muito regional as decisões deles, porque, tipo, muda tipo, da água pro vinho quando eles chegam lá. É, tipo, toda a velocidade que eles seguem ou o tipo de negócio deles é diferente, assim. Tipo, cada sede é uma... Cada filial é um país mesmo. É independente, né? É uma célula independente. É isso, mas, né? Porém, todavia, entretanto, todo mundo... É, paga pau pro Sons of Anarchy de Califórnia. Porque quando eles chegaram lá, o nego entregou as motos pra. Isso, cara, pro Sons of Anarchy, tá ligado? Meu, isso deve ser a maior humilhação pro motoqueiro. Tu dá a tua moto pro outro cara andar, cara. Cara, isso. Ah, pior, velho. Tá ligado? Os caras do Charter de Belfast lá tiveram que entregar as motos pro Sons of Anarchy que andar, tá ligado? Jogaram os E daí eles foram na caçambinha da caminhonete. É engraçado, né? Tipo, pô, o cara chorando, tá ligado? Que entregou a moto pro cara, ficou chorando na caçamba da caminhonete. Sim. É muito bom. E aí temos a treta de Belfast, a gente descobre que os caras são meio traíra lá do esquema deles também, né? Um dos First Nine é um dos caras que tá indo ao cara de Belfast, né? Ah, isso, do Bigodão, né? MacD, o nome dele. Isso, exatamente. O do bigode. É, e, né, e nessa temporada, esse arco de Belfast é importante pra mostrarem, tipo, vários personagens se revelam mais, né, cara? O Clay se revela um grandíssimo filho Batuta. Papai Noel, é, velho Batuta. Porque, né, toma spoiler na tua cara e ele mata o Mac G, que é um ex-companheiro dele, um First Niner junto com ele. Não, mas o Nicolas, não, cara. O Mac G que vira um filho da puta, por isso que o Clay mata ele. Ah, mas naquelas, né, cara? É, depende do ponto de vista. O Mac G foi o Clay que virou um filho da puta. E lá também a gente descobre que o John Taylor, pai do Jax, e na época marido da Dima, foi uma época pra Belfast e fez um, né, que tal não, qual o Jackson, consegue que segurar aquele pipi. Nervoso também, né? Saia metendo na porra toda. Ô meu, foi só eu que me apaixonei pela Maureen Ashby, cara. Cara, que mulher linda, linda, brother. Ele é gato, tá aqui, ah, é, cara. A Maureen é a que o John ficou, no caso, né? É a mãe. Isso, é, sim, sim. É a mãe. Mas a cara, filha também, a filha também, né? Ah, mas eu jogo a filha na lama e fico com a mãe. Tanto que até o Jax pinto nervoso queria dar. Até o Jax dá uma catracada na irmã, né, cara? Eles até tem que contar pro Jax e pra ela, porque senão eles iam bimbar, né, velho? É por isso que eles contam. Tipo, foi na última hora, né, cara? Eles estavam vindo pra. Finalmente, né, o pai. Ah, velho, mas tipo, ó. Se sou eu nessa posição e tipo. Ah, tá lá, sei lá, o game da gata. E tipo, ô, oh, velho, tipo, ela, esse pai, ela é meio irmã. Falar, ah, foda-se, camisinha, e vamos lá, cara. De boa. Um abraço aí pra irmã do Segui. Cara, minha irmã pereceu pro crack já faz uns anos, velho. Desculpa. Não queria ter revelado isso, mas. Ai, cara. Mas então eles. Resolve a treta lá em Belfast, né? Os caras estavam meio mancomunados com o Jimmy O. Sim, Jimmy O, que é um dos IRA, né? Dos reis do IRA, né? Eles chamam, os líderes do IRA, eles chamam de reis, né? Isso. Não, o Jimmy O, ele era tipo. Os reis não era. Ele não fazia parte, era aquele tipo. Ele era o representante. É, isso, ele era tipo o capitão dos caras lá e tal. Isso que é uma foda, né, cara? Porque o tempo todo todo eles falar com puta respeito do Ira, né? Pô, o Ira é nó, fecha muito com a gente, fecha com o bonde, tá ligado? Aí os caras chegam lá, o Ira só quer fuder os caras, tá ligado? É muito irritante. É tipo, regionalismo extremo, tá ligado? É. Tipo, o Rio Grande do Sul não querer fornecer aula, arma pra São Paulo, né? Tipo assim. É, cara, é foda. É, com certeza que nossas armas são melhores que as de São Paulo, né? Claro. Exatamente, cara, exatamente. Eu tô dominado. O podcast tá dominado pro gaúcho hoje, cara. É verdade, eu sou tipo minoria. Tem que estar de minoria, né, cara? Cola esse cu na parede aí, Segui. Cola esse cu na parede aí, trouxa. Fica de boa aí, senão você sai do site, seu trouxa. Fica de boa aí. Cara, tô acostumado a me fuder, velho. Tá ligado que eu sou ele o Otto. Eu tô usando a foto do Otto, né? Que eu tô, tipo, daqui a pouco vai vir um. Olha pra trás e daqui a pouco tem alguém indo te rabar aí, cara. Não é, velho. Só de manhã, né, cara? Só matinal, é rabada matinal. Daqui a pouco tem um pro. Rabada de bom dia. Pode crer. E esse doidão aparece na terceira temporada, não é? Ou é na quarta temporada que aparece o. O cara que enraba o Otto? Não, o xerife lá, o Marshall. Mar- a gente, aquele louco? O Marshall retirado lá. Ah, o Marshall na quinta. Nossa, quinta. Não, só pra voltar pra lá também, naquela parte de Belfast, lá tem uma das cenas massas também que eu acho. Que tipo, quando eles estão fazendo a festinha deles lá no motoclube, porque sempre, né? Sempre nos motoclubes sempre tem festinhas regadas a muito álcool e prostitutas, né? Porque não? Álcool e vadia. Sempre tem muitas vadias, né? Daí. Eles estão lá na festinha de Belfast, lá, muito loucos, pá. Eles têm uma diversãozinha que é ficar brigando, né? Brigandinho, pá. Fazendo... E tem um cara que é o vice-presidente de Belfast, que tava se achando muito grandão, pá. Daí ele tá ganhando de todo mundo. Daí o Jax falou, ah, deixa pra mim. Foi lá, tirou a camisa e deu um pau no maluco, tipo, botou no lugar dele. Foi muito bonito aquela cena, cara. Cara, eu acho que agora, tipo, vou dar um pulo grande, assim, mas de briga do Jax. Que eu gostei foi quando ele se acertou com um do. Que era os fodão do Ira lá, cara. Ah, aquilo é muito foda. Porque eles ficavam naquela treta, cara, então tira a camisa e vamos. Cara, esse pego de soco é lindo de se ver, cara. Ah, mas isso agora já nas últimas temporadas, né? Isso foi mais é com, adiante. É com. Como é que é o nome dele? É o Jimmy O. Não lembro. O Jimmy O. Não. Eu agora que o que pereceu agora na última temporada. É, sim, sim. Como é que termina a terceira, cara? Tô não me lembrar agora. Ah, deu, é o melhor final de temporada, cara. É o que eles vão preso e dando risada? Não. Não? Ou sim, é verdade. É sim, mas mesmo, né? Exato. Eles mas vão pra Belfast com, tipo, tem data eles vão fugido, pra eles serem presos, Exato. E daí quando eles chegam aqui, daí o Jax fala pra Stall lá que vai se entregar e pá, daí ela vai pegar eles. E ela entra no carro, deitar o Ope no banco de trás. Nossa, cara. Isso é foda. Puta, velho. Uma submetralhadora e fala... Essa é pela dona. Ah, tudo. Faz bom no banco. Caralho, velho, isso foi muito foda. Porque caralho, eles vão se fuder mais uma vez, tá ligado? Porra, agora todo mundo sabe que o Jax tentou entregar todo mundo e pá, não sei o que. Cara, eles começam a rir no camburão, velho. Foda pra caralho. Mas muito é que, bom. Tipo, e é um dos finais de temporada mais tensos, mas também é tipo aquela lavada de alma, tá ligado? É tipo dar um alívio, cara, né? Dar uma aliviada, cara. Aí vai o... Aí, mata a Stall por causa dos esquemas da Dawn e tudo mais. E o Tibbs mata o Jimmy O, né, cara? Jimmy O, né, cara? Ele também lava a alma também. Que o Tibbs, pra quem não conhece, é um ator no Tommy tá no... Que tem aquela cicatriz na cara, participou de Coração Valente e tal. Coração Valente. Isso. E no seriado eles dizem que foi o Jimmy O que fez aquelas marcas na cara dele e tal. É, que é o sorriso irlandês. Que é o sorriso irlandês, isso. Quando o cara não... Não é que dá uma merda que o cara não paga uma dívida ou faz não sei o quê, que eles pegam e fazem aquelas cicatrizes na cara do maluco e ele fica marcado pra sempre. Daí é o que deu pra entender que fizeram com o Tibbs, assim. Sim. Ele faz no Jimmy O e mata. Puta, é muito foda. Quando ele puxa as faquinhas, tá ligado? Ele bota as mãos cruzadas, assim. Tu acha que vai puxar a arma de dentro de Colder, aqueles Colder debaixo do braço, assim. Ele puxa duas faquinhas, assim. Tá na cara do Jimmy O, é muito bonito, cara. É do caralho, velho. Eu acho que foi o final da temporada mais legal, assim mesmo. Tipo, que é tenso, mas, tipo, porra, eles ganharam uma. Ah, dá aquela lá. É, ele vai preso, assim, pá, e todo mundo acha que tá tenso, né? Que negócio, que um entregou o outro e teve aquele negócio e tal. Daí eles entram no camburão, assim, daí um olha pra cara do outro e começa a rir, assim, tu vê que eles saíram por cima, tá ligado? Camburão! Sai lá, para aquele. Camburão! Para lá, sai o. Como é que é? Tinha o Kozik também, né, cara? O Kozik tá tentando entrar no. Pode crer, no crew lá. E o Tig tinha uma treta com ele, o Tig nunca votava a favor, né, cara? Ah, voltando na segunda temporada, ou primeira, não lembro. Que teve aquele esquema do maluco que saiu do clube e não tirou a tatuagem. Que é esse é muito foda, esse episódio. Ah, o loirão lá. Loirão é o que foi responsável pela prisão do Wolf. É, o que foi responsável pela prisão do Wolf, cara. Que era um cara... Sim, cara. Que ele tem que escolher entre... Todo mundo do clube tem uma tatuagem do Sons of Fera, que é o mesmo que tem no colete, e tem a tatuagem nas costas. E quem sai do clube tem que ou remover aquela tatuagem ou fazer outra por cima, qualquer coisa. Mas não pode ficar tatuagem. E tem algumas maneiras de remover tatuagem, né? Seguir, pode explicar algumas, cara? Claro, ó. Você pode ou pintar tudo de preto, ou você, tipo, pega... Não. Não, calma que eu vou chegar. Deixa eu terminar meu raciocínio. Você pode pintar tudo de preto, ou tatuar qualquer coisa por cima, você pode pegar um ralador de queijo, tá ligado? Ou você pode pegar uma faquinha e cortar. Ou você pode, tipo, pegar tirando a pele, né? Ou pode pegar um lança-chamas. Maçarico. Um lança-chamas, né? Maçarico, caralho. Um lança-chamas. Lança-chamas mesmo. Taca na tua pele e... Lança-chamas. Joga saco, cara. Uma bazuca também. Joga na palme, né? No cara. Tira de bazuca nas costas dele que a tatuagem sai, cara. Tirar de bazuca de novo. Tá ligado? O cara passando na palma de pincel, tá ligado? Nossa, cara, eles deixam o cara, tipo, eles largam o cara no hospital, assim, tipo, na porta do hospital todo fodido, né, cara? Tipo. Mas eles ainda dão a opção pro cara, faca ou... Fogo, né? Faca ou fogo. Aí o cara escolhe fogo e eles ainda dão um gole de goró pro cara ficar de boa. É, né? Eles dão, ó, toma isso aqui porque daí tu vai ficar mais... Tipo, se fosse eu faria tipo o que o Clay fez. Eu ia no tatuador e, tipo, ele cobria tudo, porque não tem como tirar essa porra no fogo nem na faca, tá ligado? é muito tenso. Na verdade, o maluco tinha tido essa opção, ele teve essa opção quando ele saiu do clube, né? Não quando ele voltou um ano depois. É, ele não fez, né, cara? Ele não deixou do jeito que tava. Uma coisa que a gente esqueceu de falar na primeira temporada, cara, que o Tibbs, caralho, o Juice... Tá ligado que vai ter que ser dois podcasts, né, cara? Esse podcast vai durar, tipo, muitas horas. Não, deixa eu durar. É, tipo... Primeira temporada, o Juice, ele pega um dos remédios que os caras tiraram pra cachorro. Uma balinha. Que, tipo, pra fazer o cachorro dormir, ele acha que é do remédio, ele toma a parada, os caras invadem tudo lá e tal, os que rola fita. E quando ele acorda, ele tá tipo com uma roupinha de nenê, tá de fralda. Assim. É, de fralda. Né? E os caras grampearam, os caras grampearam no peito dele, o bagulho escrito, tá ligado? O cara é tão chinelão, tão vagabundo, tá ligado? Que tipo, ele levantou, olhou que ele tava com um fraldão e foi andando tranquilo, né? Tá ligado? Foda-se. Exato, né, cara? Eu ainda gostava do personagem do Juice nessa época. É, ali ele ainda... Nessa época ele era tipo um hacker, né, cara? Ele era bobão, né, cara? Ele era o burrão da galera, né? Sim, sim, os caras estavam sempre zoando ele. Apesar de ser o hacker, ele era um burrão, né, cara? Isso. Não faz muito sentido. Verdade. Mas daí, cara, a terceira temporada temos a resolução de todos os problemas. Ah, Ivan, uma coisa então... que é importante pra próxima, o Rei já tá morto já. Nessa... Oi? O Rei já tá morto na terceira temporada. Ah, o Rei... Tá ligado? Putz, é mesmo, cara, é mesmo, fiquei triste também, cara. Mais uma baixa de personagem que eu gostava. Ele morreu na treta lá dos tiroteios, cara. Quando o cara foi. Vai, ele morreu atropelado. Morreu atropelado. O cara tava fugindo. Na quarta temporada temos o nosso. Só que quanto tempo que eles ficam presos? Que assim, não é todo mundo que fica preso, né? O Ope não fica. É. Quem mais que não? Não, é o Clay, acho que o Bob, o Jax. E o Tibbs, provavelmente. Tig ou o Tibbs, um dos dois, cara. São os que fico preso nessa parte aí. Eles ficam alguns meses ali, não. E aí na quarta temporada temos lá o grande traficante Romeu Parada. Ah, sim, o Machete, né? Interpretado pelo Machete. Dani Trejo, cara. Machete comendo cozido. E a gente tem que falar que nesse meio tempo também o Answer saiu e o Eli começou a ser o xerife. Isso. Né? O Answer saiu, não. O Eli chegou quando o Rei morreu, né? O Answer já tinha saído. O Rei, desculpa. O Rei. Morreu e coisou o Eli agora no lugar, né? Chegou cheio de regra. Terceira, e junto com isso chegou aquele doidão lá. Que... Não, isso na quarta já. Sim, o promotor. Nossa, esse cara é muito doido, velho. Primeiro episódio ele já cola com a motona dele, botando pilha nos loucos. Tipo, cara, da hora. O cara é muito louco mesmo. E ele é um ótimo personagem. Eu não me lembro. Ele é um ótimo personagem. E, tipo, a ideia dele é pegar o cartel... Por isso que ele tá lá, mas também desmascarar o Sons of Anarchy, né? Ele tem todo tipo uma árvore e aí é... De crimes, que ele tem isso. E a partir daí que ele começa a chantagear o Eli e fazer o trato com o Juice. Sim, ele descobre que o pai do Juice é negro e no Sons of Anarchy eles não admitem negros. E daí ele começa a chantagear o Juice dizendo que vai entregar isso e que eles vão expulsar ele do clube. Daí o Juice começa a entregar informações pra ele. Aí Juice é muito bosta. O Juice não é burro, ele é retardado, tá ligado? Tipo, meu pai é negro, meu Deus, eu caguetei minha gangue inteira. Toma aí, tá ligado? Caralho, cara. Não conta pra ninguém, tá bom? Tipo... Grande merda, cara. E é uma coisa que, tipo, eles não chegam a tratar muito isso, assim, tipo... Tá, tu vê lá que não tem foto de nenhum negro no grupo, mas eu não lembro de ninguém falar abertamente esse tipo de coisa, assim. Não, né? eu acho que tem, cara, eu acho que eles falam. É? Não, o que eles falam ali, cara, por exemplo, quando o Juice confessa pro Tibbs, tá ligado? Aí, tipo, o Tibbs fala, cara, metade da gente aqui não sabe quem é nosso pai, tá ligado? Tá nas regras, mas, tipo... Foda-se, né, cara? Eu sou irlandês. Essas regras são antigas, tá ligado? Isso eu lembro que ele fala. E é muito sinistro, porque, tipo, ele faz a porra toda pra depois, logo no finalzinho, rolar um... Ops, não precisava ter feito isso, né? Tipo... É, cara, tipo... É, aí ele vai lá, já é nessa temporada que ele some com a droga lá, cara? Sim, sim. Sim, é por causa do cartel. Ah, então. Merda. Eu não lembro se a gente chegou a falar, mas o Machete, ele é um líder de um cartel. Isso. Ah, eu não lembro. Ele não é líder, é um capitão fodão de um cartel Galindo. É Galindo. Cartel isso. Galindo. Isso, Galindo. Isso. Os colombianos. É o representante. É o representante, é quem negocia sim, tudo. Toda. É, tipo, é o vendedor do cartel. É, quem negocia tudo. Tipo, ele é o líder naquela hora, assim. Tipo, ele tem a liberdade. Ah, o líder regional. Ele tem a liberdade regional. De fazer o que for em benefício do cartel, tá ligado? Tipo, sim. Eu não lembro nem o nome dele. Qual é o nome dele no seriado? É o Romeu, né, cara? É o Romeu? Isso. É o Romeu? Romeu Parada? Romeu Parada? Romero. César Romero. É, Romero. Romero Parada, tá aqui. Romero Parada. É, cara, o... Ele tem essa... Só que agora eu tô tentando... Desculpa, fala, Marcelo, fala. Não, quer dizer que o grande lance dessa temporada, se eu não me engano, não é nessa temporada, porque é quando o cartel surge aqui. Aí o Clay tá com uma nova jogada, porque ele quer. Ele tem aquela doença. Qual é a doença que ele tem, cara? Eu nunca sei. Eu não sei também que é. É artrite, eu acho. É, deve ser tipo artrite, uma coisa assim. É, daí ele tem aquela doença que tá evoluindo e o clube tem essa regra, né? You don't ride, you don't vote, né, cara? Tipo, tu não anda de moto, tu não é gente pra nós. Então, tipo, ele sabe que ele não tem muito tempo, então ele decide. Ah, gente, vamos traficar droga, tá ligado? Porque, né? Ganha um pouquinho mais dinheiro do que traficar. Fazer um pezinho de meia. Yeah. Exatamente, e aí eles começam a negociar com os caras. Isso é um puta de um ponto de mudança, assim, do clube, né, cara? Rola muita treta dentro do clube por causa disso. E a maioria dos integrantes do clube não estão de acordo com isso. Exatamente. E aí começa aquela bola de neve, né, cara? Depois que eles se metem com o lance das drogas, cara. Não, eles não conseguem mais sair de jeito nenhum, tipo, só afunda cada vez piora, cara. Eles não olharam o Breaking Bad na época, eles não sabiam disso. não tinha terminado, eles não sabiam o que aconteceu. Daí dá aquela treta do Juice por causa das drogas, ele mata o Miles. Que era porra, cara, que filha da puta, o Miles era massa, cara. A cena mais violenta. Ah, cara, não lembro, não era legal. Falou, Marcelo. Eu acho que essa temporada tem uma das cenas mais violentas pra mim, assim, cara, que é quando ele mata aquele Kozik lá, quando ele rouba um quilo de farinha lá e o cara pega ele na surdina. É o Miles. É verdade, é o Miles. O Kozik é o loiro aquele. O Kozik é o que morreu com... pisando numa granada, pisando numa mina terrestre. Que merda, né, cara? Eu gostava desse cara, é uma morte. Eu também, cara. Eu fiquei puto da cara porque, tipo, não dá tempo nem de tu chorar a morte do cara. Mas esse é o tipo de cara, assim, que o ator foi fazer esse trabalho, tá ligado? Daí, tem que morrer. É verdade. Putz, que merda, né, cara? Mas é isso aí mesmo, Marcelo. Era o Miles, né, que ele era um... Ele enche o cara de tiro na cara, velho. É muito foda essa coisa. E aí que começa... A descida do Juice, né, cara? Daí pra baixo. Daí meu amigo foi só ladeira abaixo. Ah, cara, ele começou a virar. Ele tenta se matar logo na sequência. Tenta se enforcar no galho lá e o galho quebra. Não consegue nem até isso, ele é um. É um bosta, né? Até pra se matar, né, cara? É incrível. E ali o Tibbs já começa meio que se ligar, né? Porque o Tibbs é muito amigo de todo mundo, né, cara? Tipo, o Tibbs é foda, né, cara? O Tibbs é tipo um paizão da galera, assim. Tem aquela cena meio... Eu achei muito gay aquela cena, porque quando o Juice confessa pra ele, eles estão num banheiro apertadinho, tá ligado? Um de frente pro outro. Eles, se eu não me engano, eles se abraçam. Cara, é muito incômodo aqui. Mas como o Tibbs é um cara foda, é um cara macho, ele não cedeu, né? E daí tem todo esse lance do cartel, que a gente não vai poder explicar aqui, porque é muito complexo, assistam essa porcaria dessa série. Sim. Oh, que morte importante tem nessa quarta temporada, cara. Nosso amigo Parner, né, cara? Que eu ia citar em seguida. Cara. Mano. Foi a primeira, assim, que puta, não faz tristeza, isso. A hora que ele morre. Sim, que o toda Clay mata. Toda a Parner, condição, né, da morte dele é muito triste, cara. É muito triste mesmo. É, que eles começam a descobrir aquelas tretas do Clay lá, que ele tava envolvido na morte do John. Todas as tretinhas depois de Belfast, que o Jax descobriu. Então. Sim. E tipo, e daí a Clay... DG, né? O segredo, os caras meio... É, porque o Pine era um dos melhores amigos do John, né? O Pine sabia das tretas. E o Pine é fodão, né, cara? É incrível. O Pine é foda, cara. Biden tava puto com o esquema das drogas também. Sim, cara. Sim. Isso, cara, tipo... Bom, ele tava na... Ele tava isolado lá na cabana. Na cabana, deles, né? Ele já não... Sempre com já a arma tá... na mão, né, cara? Tipo, tava separado... Nossa, até o momento. Pois... E, tipo, ele bebia, alguma... né? Ele bebia pra caralho e ficava lá de camper, né? Só de voo. Assim. E com sempre com o galãozinho de oxigênio do lado. É, tipo, cara, na bolsa. O uísque, o oxigênio e a dose dele, tipo, só de zoos. Todo mundo tem que concordar que aquela Harley triciclo dele era muito boa. Putz, era foda, cara. É nessa temporada também que o Jack sofre aquele atentado que fode com a mão da Tara, né? Com a mão da Tara, sim. Sim, é o Clay. Mas não é quando eles tentam sequestrar ela, uma coisa assim? Não, foi a mãe do Clay. Tá aqui, eu tô na sequência de episódios aqui. São dois episódios depois que ele mata o Pine. Foi a mãe do Clay também, sim, né? Foi o Clay. Mas então ele não sabia. A Tara leu as cartas que o John tinha mandado pra Maureen, ó. Eles acharam que era Clay que tinha arquitetado isso. Que eles até foram atrás de retaliação e tal. Caso da Tara. Ah, velho, eu não me lembro, cara. Eu acho que foi o Ira também. Não. Não. O Clay culpou. O Clay culpou o Ira. Foi os irlandeses? Eu não lembrava. Acho que sim. Não sei, cara. Foi nessa aí que o Jax... Ah, não. Quem é que o Jax matou o nego na facada? Que ele passou? Ele passou a lambida em alguém, cara. Era um cara que tava perseguindo a Tara. Eu acho que era um cara que era colega da Stall no FBI. Não, o cara que perseguia a Tara era na primeira temporada, que era um agente que namorou com a Tara e ele perseguia ela obsessivamente e tal. Não, mas eles mataram esse cara aí. Matam o Jax... Com tiro? É verdade, com tiro. Foi com tiro e a Tara tava junto. É até a Tara que mata, inclusive. E a única cena que a Tara aparece de calcinha na série inteira, cara. Não sei, mas eu acho que nessa terceira temporada, algum desses caras aí que ferrou com a mão da Tara que o Jax mata na facada, cara. Ou foi um dos caras que sequestrou o Abel? Ah, não sei mais, cara. É tanta morte nessa porcaria, cara. E só voltando pra morte do Pine, que a gente já contou spoiler, foda. Que tipo, o Clay pega a 12 do Pine, 12 punheteiros de cano cerrado, e bota nos peitos do Pine e atira, né? Cara, aquilo era pra ter aberto um rombo no tórax dele, cara. E, tipo, na série só aparece que o Pine, como ele é roots, ele usa um coletinho de couro, né? De jeans, aliás, não usa de couro, né, que nem os outros. E só vai dando a mancha de sangue assim nas costas do colete. Cara, aquilo era pra ter aberto um buraco chicante, né? Tudo, cara. Era pra ter cortado o Pine no meio. Depois ia ser difícil de achar o corpo, identificar. O que foi incrível, cara, que, tipo, se você estiver ouvindo isso, já vai estar tomando todos os spoilers e tal. Mas um belo dia a gente tava trocando uma ideia sobre Sons of Anarchy, assim, tipo, no Skype, tá ligado? E eu fui pegar uma imagem pra ver qual era o patch, qual era o brevet, sei lá, como é que chama isso. O título do Pine, tá ligado? Quando eu abri, eu vi lá, tipo, falecido no status. Tipo, na hora o meu mundo acabou. Eu falei, cara, o Pine vai morrer. Nossa, cara. Nunca procurei nada sobre Sons of Anarchy no Wikipedia, tá ligado? Tipo... Eu evitei isso ao máximo, assim. Tipo, eu entro no MDB e no nome dos atores tem, assim, a data que fez, tá ligado? Então, tipo, cara, nem MDB eu pesquisava sobre sons pra não tomar spoiler, cara. Mas foi depois desse dia, cara, eu nunca mais pesquisei sobre série nenhuma. Porque, mano... Cara, isso acabou com a minha vida, tá ligado? Tipo, eu ainda fiquei surpreso quando ele morreu de verdade. Sim, é que o cara não sabe o momento, assim, né? Tipo, mas, puta, é foda, né, cara? É acontece, cara. Às vezes até pego de surpresa. Bom, daí o Opie descobre que o... Dá todas as tretas lá, mais uns desenrolares e tal. Uhum. E o Opie descobre que o Clay matou o Pine. Ele vai lá, chega na sede do clube lá, dá uns tirambaços no Clay. E o Jax, nisso, o Jax atira na mão do Opie. Pra evitar que ele mate o Clay. Pra evitar que ele matasse o Clay. Uhum. Daí o Opie vai embora, obrigado. Que é onde ele dá uma afastada do clube. Isso rola uma merda no ventilador, foda, se eu não me engano. Porque eles culpam os negros, né, cara? Sim. Puta, né? Sempre, aí, né, cara? Sempre. É aí que o Tig vai lá. Culpa no negão, é foda. É aí que o. É nessa temporada ou é na próxima daí que o Tig vai lá e mata o. Ah, é nessa. Exatamente. É nessa que ele atropela a filha de alguém lá. Do Pope. Do Pope, é. Cara, você parou pra pensar, cara, tipo, quem tava. Você lembra quem é que tava com a filha do Pope naquela lanchonete lá? O líder dos Niners. Era tá o líder ligado? Dos Niners? Não, era o cara. É, pode crer, o Pope, eu lembrar o nome dele agora. Se o Tig não matasse o. Tipo, esse negão ia morrer do jeito do outro, porque ele tava comendo a filha do cara, velho. Aquele cara era mó. Tipo, sim, ele vai pra matar o maluco, né? Que é o líder do Niners. Sim, cara. E daí nisso ele mata a guria junto e já agrega mais uma treta no pessoal. É, porque daí ele não matou o cara dos Niners, então tipo, ele ficou marcado por ter atacado os Niners, mas ele não matou o cara. Mas ele conseguiu matar a filha do Pope, que o Pope era o cara mais fodão. É, e tipo. De tráfico de drogas, uma outra quebrava. Esse cara que era o chefe dos Niners, ele nem aparece mais depois, cara. Que depois, quando o Pope aparece, ele já diz. Já era, cara. Já era, tá morto ali, ó. Mas ele não mata? Ele não mata o maluquinho? Sim. Esse negão não. Ele sim, cara, quando eles tentam negociar a paz com o Pope, eles se reúnem num lugar lá, aí o Pope manda abrir um buraco no chão, que tem tipo uma porta, saca, de metal. Aí ele dá um tiro no maluco e fala, você é o próximo. Isso. Você é o líder agora do Niner. Que pode. É, tipo, sim, mas o final da quarta temporada acaba nisso, o Wolfe saindo. E daí o Clay vai pro hospital por causa dos tiros que ele levou do Hope e tal. E daí é uma cena muito foda também, que daí ele tá no hospital e nisso o Jax já sabe que o Clay matou o John. Daí ele vai lá no hospital, assim, com a faca na mão e o Clay jurando que o Jax ia matar ele. Daí ele vai lá no patch do Clay, assim, e arranca fora a paradinha de presidente. Puta, tipo, é meu esse clube agora, malandro. Está demitido da minha vida. Roberto Justo. Essa foi a melhor frase do mundo, né, cara? Não. Antes de você me demitir, eu vou me demitir. Você está demitido da minha vida, tá ligado? Tipo, muito porra. E daí esse é um dos, tipo, dos grandes reviravoltas e também de melhores finais de temporada, que geralmente quando acaba as temporadas, acabava tipo o Clay no lugar dele na mesa e aí a Gemma nas costas dele, assim, de pé, né? Era sempre como acabava. E daí nessa temporada acaba daí o Jax sentando na cadeira de presidente, sim, segurando o martelo. E daí como ele tá puto com a Gemma também, porque ele descobriu que a Gemma tava por trás da morte do John, ele vai a Tara pras costas dele, assim, tipo, uma mudança de liderança, né, cara? Grupo. Muito simbólico. Mas, É muito massa, cara. Mas no fim a Tara não fez nada, né? Cara, a Tara é muito importante pra série, cara, se tu olhar. Não, eu digo depois, assim, tipo, ela chegou lá e ficou do lado dele, assim, como se fosse importante pra caralho pro clube, mas no final não. Ela foi, fez merda pra caralho, né, cara? É, sim. Mas aí, cara, aí temos. Vamos para a quinta temporada. Quinta temporada, que pra mim é a mais triste de todas. Nossa, pra todo mundo, eu acho, cara. Cara, foi a temporada que eu comecei a gostar do Tig, tá ligado? Ah, o Tig foi muito foda nessa temporada. O Tig, não. A cena do Tig foi muito triste, cara. Porra, a da filha dele? Cara, filha, cara. A morte do Pine e do Pine, assim, foi foda. Até então não tinha morrido mais ninguém, né? Que a gente sabe de importante. Sim. Sim. Pô, cara, mas esse cara é triste mesmo nessa cena. Cara, mano! A filha do maluco na CIA. Cara, mas tipo. Não fiquei triste porque o cara matou a filha do Tig. Foi uma cena forte, né? Eu fiquei impressionado. Foi uma cena forte pra caralho. Assim, porque, cara, o Tig. Não aconteceu nada com o Tig que ele não tenha feito pra ninguém, tá ligado? Exato. Mas tipo. Ele só teve o que ele mereceu. Mas tipo, tu fica mais assim pela guria. Sim. Não, tu fica assim pela guria, não por ele. É, tipo, a guria não tem nada a ver com a história e, tipo, o cara taca ela num buraco, joga gasolina na guria e queima ela viva, cara. E ela, com o Tig vendo, cara. Você fica chocado, tá ligado? Tipo, fica chocado. Exato. É, ué, tenso pra caralho, tá ligado? Então, por isso que tu fica mais impressionado, sabe? Não é que nem o Tig que chega lá e, sei lá, atropela a mina, a filha do cara, ou dá uns tiros nela, sei lá, que nem ele sempre faz, sabe? Sim. Tipo, porra. Cara, é perturbador, cara. Perturbador. Não, é que eu falo isso porque eu já vi na internet, cara. Tipo, montagens, tipo, gifs emocionais, né? Evidenciando a dor da tragédia com o Tig, cara. Cara, velho. Porra, brother. Não, cara. Tá. Eu concordo com o Vini. Tipo, é foda por causa da mina. É muito foda aquilo. Mas, sim, porra. É uma cena chocante, né? É. Choca mais por causa da mina, não por causa dele. Tipo. Exato. E tá, e daí no caso, eles aí eles vão pra prisão, né, cara? Não lembro por que eles foram presos. Aí, não, daí tá, daí a gente já falou, né, que entrou o Pope na história, que era o chefe fodone, esse traficante, que era uma outra... Que era aquele cara do Lost que saiu e depois voltou. O Michael. Michael. E era o cadeirante do Lost. Isso, era o cadeirante do Lost. Ah, sim, ele mesmo. E era o maluco do Matrix também. Ah, é. Programador. E por que eles foram presos, cara? Vou ver aqui a sequência. Na prisão deles pra poder pegar eles na cadeia. Isso. Oakland é o nome da cadeia. Nunca ia lembrar. É, eu tô lendo aqui. Eu sei. Estamos com a Sancro Week aqui. Né? Não tem como lembrar de cabeça tudo isso, cara. Não tem. É, não, tá louco, muita coisa. Mas aí que temos o... E nessa temporada também que conhecemos o Nero Padilha. Ah, é o Nero. O Nero. A gente tá em qual temporada mesmo? Quinta? Na quinta. Quinta. Tá. Que já foi morto pelo Dexter, né, cara? Na terceira temporada. Ah, não sei. E já passeou na Enterprise também. Já, também. E nas naves lá do Star Wars também. O cara tá em todas. O cara, né? Viajado, né? Mas então temos o Nero, né? Que o Nero meio que saiu. Como é que eles conheceram o Nero, cara? Eu não... Cara, a Gemma acorda, tem, assim, tipo, ela tá bêbada na cama com outras prostitutas e o Nero, tá ligado? Ela nem se lembra o que aconteceu. É, cara, ela tava nessa vibe de encher a cara e. Isso. Ela tava na vibe de usar as dorg e ficar bem louca. É, prova. É mais ou menos todo o meu dia, o dia inteiro, tá ligado? É, porque ela foi meio que banida do clube também. Pelo Jax e tal. Daí ela tava meio deslocada, né? Não tinha o que fazer durante o dia. Não queria dar uns pega no Answer, o Answer tava só por ela, né? Não. Cara, isso é muito ridículo, velho. Cara, eu fiquei muito puto com essa parada, cara. Ela não quis dar uma chance pro caraquinha. Não, não, tipo, primeiro o Answer tem um lance paternal com ela, tá ligado? Aí, pô, beleza, só aceito, porque ele até fala: eu te vi sair da cidade, te vi voltar e tal. Não, pai, depravado, cara. Porra, depois o cara que eu sou apaixonado. Não colou pra mim, cara, essa parada aí, velho. É, esse lance dele ser apaixonado por ela foi um treco que eu achei tão estranho, cara. Bom, mas tava, né, cara, agora... tava na cara, mas não precisava ser, tipo, tão escancarado assim. Explícito, né? Sim. É, podia deixar nas entrelinhas os motivos dele de ajudar, né, cara? Tipo, ah, não, você já sabia, você tá assistindo, você tá manjando que tá rolando isso, mas, tipo, não precisava ter... Até pelos olharzinhos dele, né, cara, quando ela, tipo, vai se pegar com o Nero, vai se pegar com o Clay, qualquer coisa, e o Answer tá vendo, dá aquela vergonha alheia, tá ligado? Se você reparar bem na cena, tipo, toda vez que a Gemma aparece, tipo, o Answer tá de pau duro, tá ligado? Eu nunca reparei, cara. Eu vou te confessar que eu nunca. Eu tenho uma tara de velhos de pau duro por pessoas que ele considera filha, tá ligado? Mas então, daí eles matam a filha do Pouco lá, e daí dá uma tretinha que o Pouco faz eles irem pra cadeia. Ai, daí, nessa de ir pra cadeia acontece, né, o que todos nós... Alguém lembra qual foi a treta? Deixa eu dar uma lida aqui no... Não, cara, é que eu lembro que um deles ia ter que morrer, tá ligado? Que o Pope falou que ia fazer os esquemas e tal, o Pope ainda queria a cabeça não, do não, Tig, não, né? Não, não, não, o Pope, por causa da filha, ele queria o Tig anyway. Sim. O Tig matou o braço direito dele, se eu não me engano, uma coisa assim, o cara que tava lá cuidando dele, o Tig matou. O cara que tava cuidando dele quando ele tava amarrado, uma coisa assim, sabe? Sim. Aí eles foram presos, daí o Pope pediu, já que o Tig matou um dele, que ele tinha que matar um dos sons pra o resto da galera ficar ficar livre, mas o Tig era dele de qualquer jeito. Sim, cara, que merda. Daí, tipo... De última hora vão só, iam só o Chips, o Jax e o Tig pra cadeia. E daí de última hora quem chega pra não deixar o Jax desamparado, quem? Quem é o melhor amigo que chega? Opzinho, S2, S2. Opinho, cara, Opinho. Ô Marcel, como é que era mesmo? É, arrombador de cus, não? Como é que era? Caralho, eu esqueci, velho. Caralho. Eu não me lembro agora. Mas vamos falando aí que eu vou procurar no chat, depois eu já falo. Velho, eles botam eles num lugar fechado lá, né, cara? Falou que um deles ia ter que se sacrificar. E eu acho que O Jax ia, né? Sim. O Jax ele contou pro Op antes de acontecer, né? Antes dos caras irem lá buscar ele. Tudo em letra maiúscula. Op, rompedor de cus, 3! Coração. Rompe o meu com gosto. Op, 3! Coração. Meu testemunho foi dado. Parabéns, cara. E cara, o filho da puta, o melhor personagem da série, se mete na treta, cara. E puta, velho. Foi salvar o couro do Jax, cara, como ele fez o seriado todo, cara. Mano, mas foi bem isso, tipo, o Jax precisava escolher, e se pá ia ser ele, né, tá ligado? É, ele ia se sacrificar pelo Jax. Sim, cara. Provavelmente, e depois o Ope... Provavelmente não, ele chegou a dar um passo pra frente, ele ia bater no chegou. Ah, é, porque o Ope só botou a mão no ombro, né, cara, dele, tipo... Espera aí, espera aí que é minha hora, tá ligado? E tipo, quando você já vê isso, tipo, já começa a lacrimejar meu olho quando eu cheguei nessa parte, assim. E tá ligado que, como a gente já comentou outras vezes, tudo desde o início do episódio dá a crer. Tipo, te mostra que isso vai acontecer, tá ligado? Sim, cara. Aquela paradinha quando eles estão indo pra cadeia no camburão lá, que eles passam pela estrada, assim, tem dois piazinhos de bicicleta. Ô, velho, eu arrepiei agora, porque eu lembrei da cena, tipo, e ele se lembra, ele e o Ope, né, andando de... o Jax vê uma foto depois dele, do Ope, de bicicleta, piazinho, assim, cara. Ah, cara. E, tipo, o Ope na cadeia mesmo, conversando com o Jax, falando que, tipo, ó, já chega dessa vida pra mim, eu tô cansado dessa vida, papapá, tá na hora da gente sair, alguma coisa assim. Sabe, tipo, eles já estavam dando a entender que... O que aconteceu? E aconteceu o pior, cara. Cara, o jeito que ele... Ó, cara, ele, quando ele começou assim, tipo, eu não queria aceitar, tá ligado? Eu disse, cara, ele vai bater em todo mundo. Ele vai bater em todo mundo. Ele é foda demais, tá ligado? Ele é foda demais, ele não faz... E ele é toma aquela... E nossa, depois o golpe final que você vê no fundo, tipo... O ele olhando pro Jax, né, cara? E ele gira, né, cara? E dá aquele puta merda. E tipo, sim, e tipo Chibs, a cara do Chibs, nossa. Sim, o Chibs e o Jax, assim, tipo, se... Consoláveis, né, velho? O Jax não fazia nada, o Jax, tipo, só ficava olhando, tipo, o Tig tava batendo nas grades e o Tig tava cagado, né? Porque sabia que era a culpa era dele. É. Cara, puta, essa cena é muito foda, velho. Foda, cara, é foda. E toda a cena depois disso, né, cara? O funeral dele, cara. Puta, é tudo triste pra caralho. Pô, velho, a parte do enterro é tão triste ou mais triste até do que a morte dele, assim, tipo, pra mim, cara. Ah, é muito pesado, Porra, cara. Ai, vamos tentar seguir aí. Pior que dá uma brochada agora, né, cara? Ah, cara, puta, foda. Agora eu nem sei o que tá acontecendo. O Ope era o personagem. O Ope era, acho que a maioria concorda, né, cara? Mundo, que ele era mais do caralho. Ele era um dos mais carismáticos, cara, de longe, assim. Eu não lembro nem como é que termina a quinta, mas foda-se. Acho que acaba. Cara, eu sei, rola aquela treta do. Não rola aquela treta do. Do Otto pedindo. O Otto já tá fudido, né, cara? O Otto tá. Já ele tá lá no. Ele tá sendo recebendo aquelas visitas da Tara, né? E ele pede a cruz pra ela, não é? Não é nessa verdade? Isso mesmo. Crucifixo da Luane. Isso, ele pede o crucifixo da Luane, cara. E, tipo, isso ele já tá. Cara, a gente esqueceu de falar que ele já tinha perdido um olho, né? Sim. E ele já tinha perdido um olho e tava com o outro fudido, né? O outro olho dele acho que tava. Já... Sim. Não, ele era cego de um olho. Ele era cego de um olho e os caras fuderam. Lá no olho. E os caras fuderam pra caralho. O outro olho dele enxergava mal pro cacete. E aí ele, cara, ele pega o... Só pra lembrar, tá, galera? O Otto é um cara de sorte, lembra-se disso. Ele vai lá e crava, mata com crucifixo, acho que o guarda, né? Ou a enfermeira. A enfermeira. Puta. que é a irmã do maluco vai vir na próxima temporada. Isso. Aí eu acho que, cara, o que aconteceu? Como é que terminou essa temporada? Ah, calma, daí tem toda a história que o Clay tá fazendo, tá negociando com os caras do Ira por fora, né? Ele quer sair fora lá e trabalhar pros caras do Ira. Deixa eu ver mais o que acontece aqui. Ah, tem aquele esquema do Clay botar dois caras pra dentro do clube e eles começar a roubar. Ah, inclusive, os caras matam a mulher do Eli também. Do Eli, né? Sim. Isso. Ah, tinha esquecido pra disso. Pra incriminar, não sei o que, pra incriminar o clube, não sei pra que fazer, pra dar uma enxavada. Assim. O poder do Jax e tal, fazer assim. É, fazer uma parada assim. Pra poder voltar seu presidente e tal. Isso. E daí acaba a temporada com o Jax indo entregar o Ti pro Pope, e daí ele faz aquele esquema e mata o Pope com a arma do Clay. Mata o Pope com a arma do Clay, e daí o Clay se fode. É, e daí o Ti fica livre. Isso, ah, você foi... Ah, lembrando que nessa temporada o Juice tá mamando na rola do Clay fortemente, cara, né, cara? Putz, sim, cara. Isso, pra dar mais raiva ainda, né, cara, do Juice. Caralho. É foda. E pior é que o cara consegue... Eu não sei, cara, tipo... Eu já tava achando tão patético o negócio, porque eu gostava do Juice, eu comecei a ficar com pena dele, tá ligado? Você não mata o cara, sei lá, ele merece, eu mataria ele, tá ligado? Mas como não era eu, cara, dá uma chance pro cara, dá uma chance pra ele, sei lá, e dá uma chance pro cara, pô, os caras são bandidos, cara, tá ligado? Os caras matam sem dó e daí dá uma chance pro cara que deu, traiu o clube, cara, porra. Eu posso mandar uma curiosidade inútil aqui, cara, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É, a voz do John Teller que aparece no seriado é do Nicholas Guest, que coincidentemente o nosso o Nicholas é o Guest oficial do Super Amishes, né? Nossa. Caralho. Nossa. Volta, velho. O destino sorriu pra gente agora. Cacete, exatamente. Destino foi forte isso aí que eu chorei agora. Eu imaginei, você chorou pelo cu, né, cara? Tô ligado. Não, pelo mamilo polêmico. Mamilo. Mamilo rodado, já tá rodado. E rosado. Caralho, parece cara. Parece um porquinho, mamilo, tá ligado? Ah, cara, vamos pra... Não, calma. Final da quinta temporada também, como o Jackson incrimina o Clay pra aquele esquema, o Bob não concorda e deixa a vice-presidência do clube. Ele tava como vice-presidente... E larga o clube. Isso. E vai embora, né? Vai embora mesmo. Embora. Vira um nomad. Um nomad. Nomad. Ah, na verdade ele não chega a se oficializar um nomad, né? Eu acho que tipo, sim, cara. Ele Ele só sai. Ele fala que ele pediu a transferência pro aquele maluco lá que é o presidente dos nomads, se eu não me engano, velho. Aí ele conta pro Jax, o Jax fica puto pra caralho, eu não me lembro agora, mas se eu não me engano ele pede, velho. Ele tá criando um, meio que tipo um charter nomad de novo. É, todo mundo acha que ele vai criar, ele tá recrutando negro de um charter. Não, isso é na outra temporada, velho. Sim, é na sexta. Já estamos na sexta. Ah, desculpa. Já passou, já deve ter terminado. Foi uma transferência muito rápida ali. Mas antes de continuar qualquer coisa com a sexta, cara, você tipo, você percebe, é muito nítido, tipo, a falta que o Hope faz pra todos os personagens. Sim, cara, mesmo, velho. Uma lacuna, né, velho? Não é só lacuna de personagens, mas tipo, na trama mesmo. Sentimental, sim. É, tipo, sim. Quão baseado no Hope são as ações da sexta temporada. Porque, tipo, Tem um personagem que é foda, que a gente até meio falou pouco, assim, que é o Rap, né, cara? O Rap é fudido, que cara, ele, é fudido. Tipo, ele não é, ele, se parar pra pensar, tipo, a gente quase não falou dele, mas, tipo, ele tá sempre em tudo que é lugar, ele tá sempre ajudando pra caralho. É, né, mas ele não tem muita influência na história, né, cara? Sim, ele não tem muita influência, é isso que a gente falou, tipo, o Sigi falou assim, pô, o Ope e o cara sentiu pra caramba. O Rap, ele tá sempre lá, tá ligado? Ele tá sempre lá, então, em todas as tretas ele tá lá ajudando e fazendo coisa, né? Ele é um personagem muito bom, né? E outra curiosidade inútil, o cara que o ator que faz o Rap é um dos escritores da série também. Oh, ah, é, interessante. Caralho, isso é bom saber. Interessante. Eu acho que o rap, ele é um maníaco, saca? Violento, mega violento pra caralho e tal. Aí tem umas horas que ele fala, ô Clay, eu tenho que passar um tempo fora minha mãezinha, saca? Tem que cuidar dela. Inclusive, ô rap, a gente precisa de alguém que mate três caras, roube um banco e leve um caminhão até a fronteira com um monte de corpos de bebês mortos. Vai? Não, eu vou. Baú, Clay, mas só depois assim, ó, eu tenho que ir passar amanhã, na casa. Amanhã eu tenho que passar na casa da minha mãe, que ela tá meio ruim, sabe como é que ela tem gota? E ela tá meio ruim. E detalhe que o apelido do rap é por causa disso, né, cara? Que ele, no início da série, quando ele entrou, mostrava isso, que cada um que ele matava, ele tatuava tipo um smilezinho feliz. Mas a gente tem lá o filho da puta lá, o S. Marshall, que é irmão da... Sim, daí vem pra cidade mais alguém pra ferrar com o clube, né? Que é um Marshall, cara, aposentado, que é esse um... acho que foi um dos mais filha da puta, né? Ele cara. É sinistrão, ele ia, tipo, ia até o infinito pra caçar os caras, velho, não tava nem aí. Aí ele começa lá como é que é? Começa os estupros matinais do Otto, né, cara? Tipo... Pra fazer o Otto... Só pra lembrar, gente, o Otto é um cara de sorte, viu? Mas tipo... o filho da puta faz de tudo, né? Ele chega a matar... Ele mata uma prostituta lá. Pra acusar o Nero, né? O que é engraçado é que a gente não sabe qual é a entonação do Vini. Se ele é um cara de sorte por ser estuprado ou se ele tá sendo irônico, tá ligado? É meio dúbio. Não, cara, ser estuprado é uma coisa boa, cara. Sou um cara feliz, velho. Sou um cara alegre, um cara que espalha alegria pelo mundo. Sou uma pessoa tão legal. Pensa assim de mim, não, cara. Acontece aquela treta da escola, né? Da chacina, não é? Sim, começa a temporada assim, na verdade. Ah, exato, cara, tem a chacina lá do... Então, esse menino, ele parece ser uma pessoa tão legal, cara. É loirinho, cara, ele lembra o Vini. É loiro, porra. Ah, não, o Vini não é loiro. Ele vai lá chacina uma escola, o que que ele tem na mão, né? Não, é uma K-9. Eu aprendi o nome dessa arma graças a essa porra. É o útil pra caralho. É um rifle gigante, né, cara? Como é que aquele queria guardar? Ele levou dentro do caderno. Ah, mas o Max Payne pode... Levou dentro do caderno. Call of Duty, eu posso guardar arma, pistolinha. Call of Duty. Que é isso, cara, que você tá falando? Dani, lembra de comprar pra mim o jogo? Ah, não, cara. Tá errado, velho. Para com essa porra. Para com essa merda. Para com isso aí, cara. Desgraçado. Fala. Tá, continua. Ô, Nicolas, continua a falar da temporada, por favor. Ai, daí o que que acontece? Começa a faxina da escola. Oi, o Robocop é na sexta temporada que ele aparece ou já foi na quinta? É na sexta também. É no final da quinta que ele aparece? Não, na sexta. Era o auge das tretas ali com o Nero. Cara, o Robocop aparece no final da quinta, o cara tá muito bom, velho. Quem é o Robocop? Eu já lembrei do filme, né, cara? O que ele tem a ver com o filme? Tu imagina o Robocop chegando lá e matando todo mundo. É, Dead or Alive. Se você tá assistindo e você não entendeu, você é um bosta. Você ia entender se tivesse assistido. É aquele policial aposentado que cuidava das docas lá, é o Robocop. É o Robocop, cara, é o ator que fez o Robocop. Ah, caralho, verdade, velho. Cara. Tipo, se você não assistiu... Pô, Marcel, o cara é... Marcel, saiba que o cara ensinou o Jack Bauer, Marcel, como é que tu não vai conhecer o cara, velho? Cara, eu não me lembro, não reconheci o cara, pior que é verdade, é o cara mesmo. Mas ele tá acabadaço, assim, velho. Tá fudido. Também, né, quantos anos tá aquele maluco, cara? Ele não fez mais nada depois do Robocop, né? Como não, cara? O cara participou de série pra caralho, velho. Mas um bagulho, cara, que é incrível, que, tipo, a gente tinha comentado que o vocalista da Black Flag, né, uma banda punk foda, tava no seriado, e, tipo, beleza, eu curto a banda pra caralho, eu manjo que é o cara, e, tipo, quando o cara apareceu, eu falei, cara, esse cara é familiar pra mim. Tipo, sim, cara. Tipo, 2 meses depois que eu terminei de assistir, o Flammer vem falar, então, cara, você viu o vocalista da banda Black Flag lá no seriado? Não. Quem é esse? É o... é o nazista, nazista. Ele é o nazista, é, lá, é o segundo no comando. O que morre no banheiro? É, ele morre no banheiro. Aí eu, não vi, cara, como assim? Eu falei, não, cara, vocalista, não, o quê? Tipo, quando eu paro pra puxar na memória, eu falo, caralho, é esse? Tipo, que muito idiota da minha parte, sim, tá ligado? É, e nessa temporada aparece um outro cara também, que é vocalista de uma outra banda de, sei lá, rock, eu não sei qual é o nome da banda. O maluquinho que é primo do Nero. Primo do Nero? Ah, é o Dave Navarro, cara. É o Navarro. O Dave Navarro, ele sério? Aparece? O Dave Navarro? Nem percebi que era o Dave Navarro. É o padrasto do maluquinho que mata na escola. É, ele é o primo do Nero. Caralho, não me toquei mesmo, cara. É, cara, é ele mesmo! Nossa, mano. Mas tá muito diferente, cara. Tá muito diferente por causa do cabelo, pá. Eu tô acostumado a ver é mesmo, Navarro, cara, com cabelo mais popzinho, tá ligado? Não, tipo assim. Nossa. Bom, daí com esse esquema do tiroteio na escola, a mídia foi toda voltada pra Charming, que antes tudo bem, tinha o tráfico lá, as tretinhas internas, mas, né, não tinha tanta atenção e tal. E daí, com esse esquema do tiroteio, todo o FBI foi em peso pra Charming. E começou a chamar muito mais atenção, né, e com esse lance das K-9s aí, eles começaram a apertar o clube pra ver de onde eles conseguiram, se era deles mesmo, tal. Eles queriam pegar alguém, né, cara? Ou pegar os sons, ou chegar no Aira mesmo, né, cara? Tipo, desde a quarta temporada, você vê o Jax sambando pra caralho com esses negócios, mas agora, na sexta, o maluco faz cada cambalacho pra poder sair desse bagulho, que é foda, cara. E tipo, os loucos pensando e fazendo trato pra caralho, sei lá, ok, não dá em nada, só se fode, volta, tipo, cara, é incrível, velho. Tipo, e uma coisa triste da sexta temporada, pra mim foi triste, é que a gente viu que o Jax se transformou no Clay, né, cara? Cara, eu acho que eu ia comentar, não, velho. O Jax, ele. Não, o Jax, ele tava virando o Clay. Ele tava virando o Clay, cara. Tipo, ele tava fazendo umas merda. Ele tava conspirando contra o... Ele tava fazendo o que o clube não tava querendo, né, cara? A gente só viu que ele não ia virar o Clay no final da temporada. Sim, sim. Que daí tu vê que ele não... Tu vê se, tipo, porra, tá, ele não vai virar o Clay. É porque, tipo... A gente fica sabendo... É que, tipo, na temporada mesmo, ele fica meio que tipo... É que não fala disso, porque senão acaba a graça. Exato, ele fica agindo por baixo dos panos, né, cara? Aparentemente, sim. Ele tá, tipo, fazendo isso só porque ele tá dando uma de cuzão e quer sair de qualquer jeito. Sim, na verdade, tudo era... Depois você descobre que a galera meio que tá sabendo do que tá rolando, eles votam, isso tudo, mas só não fica claro porque você não perde toda a tensão que eles tentam criar por isso, né? Só que o mais foda, cara, o que eu tenho mais medo ainda é que, tipo, a gente ainda não chegou a falar do final da sexta temporada, que é foda pra caralho, né? Mas, estamos, tipo, chegando lá. O meu medo é que o Jax vire algo pior do que o Clay, cara. Eu também acho que não vai dar tempo. Mas o meu medo é bom, vamos. Um por partes aí. Continuando os acontecimentos da. Tá, olha. O que tá acontecendo? Eu não lembro também. Vamos ver aqui. É muita coisa, cara. Tá, o Otto morreu, a gente fala que o Otto morreu ou não? Ele morre só mais pra frente. Ah, primeiro, a gente não chegou lá ainda. Ele é acusado, eles fazem um Rico com ele, o Rico, que é um esquema da polícia lá pra delatar, no caso, né, pra delatar o clube. E daí, quando ele vai fazer o julgamento lá, ele arranca a própria língua, que é uma cena pura. Nossa, cara, é dramático, né? Fala do Otto agora. Ah, o Vini caiu. Se o Vini tivesse online, ele ia dizer, o Vini levou é um cara papel tortura. Tão a sério que, tipo, ele cortou a própria língua pra não falar no podcast também. Puta merda, velho. Ah, cara, o Otto, ele não se entregou em nenhum momento, né, velho? Cara, ele foi o cara mais fiel àquela porcaria de clube, cara. Ele foi o cara que mais foi ferrado por causa do clube e foi o mais fiel, cara. Ele foi, cara. E ele não tinha porquê, né, velho? Tipo, vocês me abandonaram aqui, tô preso por causa de vocês, se fodam aí, tá ligado? Não, tipo, ele foi até o fim, né, cara? Porque o Lenny era um dos First Nine lá também, era um dos Sons of Anarchy, mas tava bem de boinhas. Tipo, ninguém dava muita bola pra ele. Provavelmente seguiu, né, o o caminho dele, pá. Uhum. Sim. Tipo, cara, você já tem, tipo, 800 anos, velho. Vai viver tua vida, o que resta dela, e de boa. Tem 800 anos de pena, né, cara? É, vamos ver o que acontece aqui. Daí o Thoric, que é o irmão da enfermeira que o Otto matou lá, tá fazendo de tudo pra ferrar o clube, tá topando. Ai, vamos ver, muita coisa, cara, muita coisa. Vamos ver. Essa parte do corpo tá seguindo. Enquanto o Nigel tá se encontrando, né? Não, vou deixar tudo, foda-se. Tá curto, né? Nem tá longo. Tá curto o podcast. Ah, então, por isso mesmo, já tá grande. Você acha que eu vou editar o bagulho que já tá grande? Foda-se, cara. Corta no meio e faz dois gigantes. Né? Bom, voltando aqui. Nessas tretas aí, que acontece uma boa surpresa da sexta temporada, que no encontro de motos lá, não sei o que acontece, o Jax encontra o Bob, e daí quando ele vai conversar com o Bob, tipo, acusar o Bob de ter saído do clube, de estar formando um outro clube pra ele, o Bob na verdade fala que ele tava recrutando mais membros pro Suns, membros confiáveis, né, e que tipo, eles iam precisar. Exato, que o clube tava precisando de... Daí eles se abraçam e é uma cena muito triste também, de feliz, cara. Não é simplesmente um encontro de motos, cara. Eles convocam uma reunião de todas as... Todos os charters. Como é que eles chamam? Charters. E, cara, rola... É o negócio das armas, né? Cara, rola a cena mais foda da série, na minha opinião. Foi essa cena que me fez voltar a respeitar a série. Porque até aí eu já... Da quarta temporada até aí eu já tava achando bem... Novelão, coisa, assim. Novelão, né? Cara, novelão. Exatamente. Mas, cara, ele dá um discurso naquela mesa, cara. Sim, cara. A gente arrepia com aquele discurso. É foda pra caralho. Aí, tipo, o John Teller voltou, tá ligado? O 2.0. Sim, assim, ali o Jax mostrou que ele é realmente o líder de é tudo, né, cara? Foda pra caralho, cara. Foda pra caralho pra você. Puta, é muito foda mesmo. Aí acontece, sei lá o que, morre. Já pode falar? Porque tipo, eu não lembro mais o que acontece, cara. O Nicolas que tá conduzindo aí, cara. Ele tá... Vai, segue o barco aí, já, meu cérebro tá fundido já. Morre o Clay. Cara, não, o Clay não morre, calma, cara. É final. Clay, não, é calma. Não. Vai com calma aí, porra. Tá, então calma aí. Eu já falei que eu não contextualiza, sei. Contextualiza, né? Em que parte. Em que parte vocês pararam? Que eu não vi. É que o Bob, volta pro clube, ó. Ah, tá. Ah, sim, o Bob volta pro clube. E aí, tipo, eles começam a planejar lá como é que eles vão se livrar dos irlandeses, né? Lá. Uhum. É. Daí a ideia inicial, pelo menos o que antes disso fica aparecendo, é que, tipo, pô, eles vão fazer um acordo lá e vão salvar o Clay, né? Tipo, é sim, o que dá sim. a entender. Mas antes disso, deixa eu te interromper. Antes disso, dá aquela tretinha do início da temporada, lá, ou da temporada passada, não lembro. Que vem da merda agora, que é por causa da morte da loirinha lá, da mãe do Pia. Que o Jax mentiu pro Nero. O Jax mentiu pro Nero, e aí o Nero fica pobre, cara. O Nero entra no Liga o Foda-se muito valendo, cara. Valendo! E daí pra próxima temporada, provavelmente o Nero vai ser um personagem importante também, que agora sim. Ele não tá mais tão do lado do Jax assim pro fim. Exato. Mas a gente tem aí a morte do cara lá do o S. Marshall lá, né, cara? Sim, que é uma cena foda também, tipo, o Clay. Essa foi uma das cenas que me fez assim achar que o Clay morte... talvez pudesse ser um cara legal como mas o Jax, ele não foi, era. Porque o Jax também se tornou um filho da puta depois que ganhou poder, tá ligado? Então isso me leva a crer que o Clay pode ter sido um cara legal no passado. Em algum momento, sabe? Da vida. É. Pode ter sido um cara legal um dia. E cara, mas ele daí... foi preso também e começou a tomar as mesmas... Tipo, as mesmas coisas que o Otto sofria, ele ia começar a sofrer, menos a parte do estupro, né, que ele se livrou. Fala, Vini, que eu tô bonito aí. Cara, daí acontece o seguinte, eles começam a... Sei lá, que eles começam a planejar lá pra se livrar dos caras do ERA, né? Mas daí, tipo, tem o lance da morte do agente lá, o cara que tá tentando ferrar com todo mundo. Que é trimassa. O Otto mata ele, né? O Otto mata ele e, tipo, aquela cena é tipo a redenção do Otto. Sim, é isso que eu ia falar, cara. Certo, que tinha dado. Tipo, tudo cagado. Extravasando, né, cara? É tipo aquilo. Tipo, O Otto, aquela Otto cena é bonita, faz aquilo que tu fica com vontade de fazer, porque aquele agente do FBI é um escroto do caralho, cara. Drogadaço. Cara, aquele cara é da puta, assim, drogadaço, chapado, paquito. Matou a mina lá, só pra incriminar o... Cara, e pior é que a putinha era gostosinha, cara. A putinha sim, não falava, caralho. Sim, caralho. Velho. Matou e não comeu, filho da puta. Pô, tava pago já, né, cara? E aí, Otto mata ele. Não, comeu sim, não foi de manhã que deu aquele esquema? Foi, depois manhã. Eu falei que não me lembrei. Ah, não, velho, ele pegou. Ele não é tão bonzinho, né, cara? E aí o Otto mata ele e o Otto morre no processo. O Otto toma uns tiros lá, porque depois... Mas ele queria, cara, ele não aguentava mais. Assim, sabe? Tipo, aí, finalmente, o Otto tem o fim que ele merecia. A redenção dele, né, cara? Ele não aguentava mais essa vida ali. Porque o Otto era um cara muito legal, né, meu? O Otto era assim, tipo, a melhor coisa que podia acontecer com ele era morrer e aconteceu. Tá ligado? Não, mas eu digo que do Clay foi exatamente aí, assim, tipo, que aquela faca era a faca que o Otto usa pra matar o Clay. Foi o Clay que deu. Foi um cara da cadeia que deu pro Clay se proteger, porque o negão ia vir, né, fazer o sexo matinal com ele no outro dia. E daí o cara da cadeia deu aquela faca pra ele, que era o modo dele se proteger. Ele foi lá e deu a faca pro Otto, né, cara? Tome. Mas depois a gente vai saber que o Clay já não ia sofrer nada, né? Que já tinha outros acordos feitos. Uhum. E aí, Lanson, acontece a chacina. Acontece o lance lá, que daí tá falando da morte do Clay. Sim, Clay, sim. Né? Cara, tá. O Clay não morre, meu. O Clay é morto. Porque ele merecia ser morto. Alguém tinha que matar o Clay, cara. Cara, tá, demorou foi, até, né? Foi demorou pra matar. Não sei demorou. Vocês, cara, mas eu não tava esperando aquela cena nunca, cara. Eu também eu não, cara. É. Eu achei que ia ser diferente, velho. Mas cara, eu tava esperando que o Clay morresse em algum momento. Eu não sabia que se ele ia ser ali. Eu não sabia se eles iam levar ele no avião e matar ele. O Vini tinha me dado esse spoiler já. Eu sabia que ele ia morrer. Como é que é o nome do irlandês lá, o... Galen. Eu falei quando vocês estavam falando. A hora que o Galen morreu, eu Galen. Sabe aqueles gritinhos de alegria, assim, que aquelas meninas. Eu queria muito que aquele cara morresse, cara. Aquele cara era. Cara, é uma cena muito bizarra, assim, do nada. Tipo, o Jax entra na sala pra entregar, assim, o Galen fala: bom, vale o Jax, estende a mão, o Jax vai dar um tiro na testa dele. Exato, é tipo aquela morte inexplicável em Lost, que tipo, o cara tá andando na rua assim: ah, não, eu vou ali plantar batatas e colher cebola e pá, morreu. Do nada, cara. Não esperava aquilo ali. Isso é bom, cara. Isso é bom. E aí o Clay. Cara, e aí acontece tudo aquilo, e o Clay fica olhando pra eles com uma cara de... Pô, beleza, agora nós vamos vazar, né, galera? E agora nós... Aí o Jax olha... Bom plano esse é, bom plano. Aí o Jax olha pra ele e diz assim... Bom, então, Clay... Eu sei que tu matou meu pai e tal, e então, né... O bagulho é... O barato é louco. Rodou, Clay, perdeu. Cara, ele dá... E o foda é que ele dá um tiro no pescoço do Clay, na garganta do Clay, pra parecer que o Clay tomou um tiro e atirou no resto da galera, e depois ele senta a bala no Clay, cara. Sim. Aí, cara, é tipo, é tudo aquela coisa indo embora, tá ligado? Tu vê aquela coisa que tipo, o cara merecia mesmo, sabe? E tipo, nisso tudo, quando o Jax tá apontando a arma pro Clay, o Clay olha pela janela e tipo, encontra o olhar da Gemma, tá ligado? Aqui acaba a nossa... Exatamente, que a Gemma fez com ele a mesma coisa que ela fez com o John. Sim, exatamente. Ela que deixou, ó, pode matar. E aí foi uma das horas também que o Nero começou a apertar, né? E, tipo, ele nossa, já matou dois, né? O barato é louco, ele olhou. O barato assim, é louco. Ele fala isso pra ela, inclusive, né? Ele falou, tu já percebeu que todos os homens que dormem contigo morrem? Então a gente já sabe qual vai ser o final dela, né? Sabe como é que vai ser na sétima temporada. E daí acaba a temporada. Ah, e tem todo a história também da Tara querendo pegar, ter a guarda dos filhos, né? Do Jax e tal. Com essa. Maior novelão, tava um novelaço que saiu. Tava. Cara, aí tinha o esquema da Gemma, ia ser... Eu posso só pedir uma coisa? Deixa eu contar o fim da temporada. então vai, Vini, conta essa coisa. Fala essa parte da que a gema ia ser presa também, acontece, negócio assim, né, cara? O que acontece é o seguinte, a Terra tá querendo ficar com a guarda das crianças e daí ela arma um lance pra e ela tá grávida. Ela tá grávida, entre aspas, de um terceiro filho do Jax. Na verdade é tudo um plano dela pra... Porque dela faz o seguinte, ela arma um plano pra perder o bebê, entre aspas, numa briga com a Gemma, pra acusar a Gemma de agressão, pra Gemma ser presa e pra ela conseguir uma ordem de restrição pra Gemma não poder chegar perto das crianças. Isso eu achei crianças... foda, cara. Isso eu achei foda. Muito foda. Tipo, eu disse, porque daí, finalmente essa piranha se fudeu. Se fudeu, Gemma, essa velha escrota que eu comia, mas vai se dar mal, não sei o que. Tipo, aí a Gemma vai se fuder, tá ligado? E daí o que acontece é, acontece mais ou menos isso, só que daí o Answer tá por dentro de todas essas paradas, porque é ele que consegue a ordem de restrição, e ele que meio que deixa vazar a coisa pra Gemma, e a Gemma vai lá e, ó, no ouvido do Jax. O que o Jax faz? Ele é um cara muito sensato, ele é um cara tão legal quanto eu. É um cara que pensa antes de agir. Aí o Answer liga pra advogada da Terra, só pra, não, tô aqui meio ruim, quero conversar e tal, preciso de umas dicas aí, de uns trecos de direito. Ah, beleza, chega de casa. A advogada da Terra vai na casa do Answer, quando a advogada entra no trailer do Answer, quem tá dentro do trailer com uma arma, tá bom? Uma cara de bolado pra caralho, nosso amigo Jax Teller tá lá. Jackson do pandeiro. Ela olha pra ele, ele olha pra ela e fala: mandei meu cavaco chorar. E aí a mulher chora, velho. Aí a mulher conta o plano inteiro da Terra e aí o pau come, cara. O cara fica puto da cara. Vai. Mas o pau pro Jax não é novidade. É, não é novidade. Tá. E a Terra fica sabendo de tudo isso depois, porque a advogada dela, que não é das melhorzinhas, ela pega e liga pra ela na hora melhor sambista que ela tá saindo. Ela é sambista ali. Aí a mulher liga pra ela e ela fica, cara, a mulher fica com o cu na mão, né? Ela pega uma arma e pega as crianças e ó. Partiu o rolezinho fora de charme, cara. Partiu o rolezinho fora de charme. Só que aí dá merda, né, cara? Tipo, ela não consegue escapar, ela fica em casa, daí rola um fight com Jax, uma briga bem intensa. Ela acaba ficando na cidade e fica sempre alguém na cola dela, né? Quem? Juice. Só que quem que o cara deixa na cola dela? O Juice. Cara, sério, eu tenho uma raiva do Juice, cara. Que, tipo... Primeiro o cara já tinha o lance lá e disse: ah, não, meu pai é preto, isso é errado. Não, cara. Não, cara. Tu é errado, cara. Eu acho que, tipo, sei lá, o pai dele ser negro é o menor dos problemas dele em relação a ele ser membro do clube ou não, cara. Porque o tanto de merda que esse filho da puta fez, cara. E, tipo, no final da temporada é simplesmente inexplicável o que ele faz. Continua aí. Então o que acontece é o seguinte: ele fica colado na Terra o tempo inteiro. E daí beleza. Só que daí a Terra decide que ela vai fazer o acordo com a... Ela acaba falando com a gente do FBI lá, que ela vai fazer o acordo e tal. E ela, porra, vou fazer o acordo, vou entregar toda... Deixa eu atrapalhar de novo um pouquinho. Foi o Juicy que se drogou uma hora lá e ficou muito louco e falou pro Nero aquela parada que, né... Que ele tinha chamado a guriazinha, falou o lance do Nero com o Jax. Com o Jax. Mais uma cagada do nosso amigo Juicy. Então tá. Aí o que acontece... O Juice tá colado nela e ela vai fazer o acordo e tal. Aí eles descobrem que a Terra ia fazer o acordo. O Jax descobre, o clube descobre que a Terra ia fazer o acordo com a mulher. E aí tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, tá? A Terra vai pra casa pra ficar com as crianças junto com o policial lá, o negão policial que vai pra cuidar dela. O Eli que é um cara legal, cara. O Eli é um cara legal. E aí a galera descobre que ela vai fazer um acordo com a gente do FBI lá, com a negona lá da DC lá, que manda no Super-Homem. Amanda Waller. Amanda Waller. E aí, cara, o Jax decide pelo clube que não, que ele vai se entregar. Ele faz o acordo e ele... com a Amanda Waller, que ele se entrega junto com a Terra. E depois que ele faz o acordo, a Terra vai pra casa pra cuidar, pra ver, pra pegar a papelada. Mas Só que, tipo, ninguém mais tá sabendo disso. Fora do... Ninguém mais que tava no clube na hora da reunião tá sabendo disso. E quem são as pessoas que não estão sabendo disso? O Juice e a Gemma. E o que acontece? A Gemma descobre que a Terra vai entregar todo mundo e vai atrás dela na casa do... Vai atrás dela na casa deles. E aí ela simplesmente pega um garfo de churrasco, cara, na nuca da Terra, cara. Troca na cabeça, foi na nuca, foi na cabeça, cara. A primeira é na cabeça e depois é na nuca. Eu não esperava de momento nem isso, cara. Ela enfia a cabeça da Terra numa pia cheia d'água, enfia o garfo na cabeça dela e depois na nuca. E daí ela mata a Terra. E nisso... Chega o Eli, que não tava entendendo porra nenhuma do que tava acontecendo. Ele, oh, caralho, esteja presa. E aí, quem aparece? Filha da puta, tudo isso. Fazendo merda de novo, ele mata o Eli. Não, e ele não chega, tipo, e manda o Eli largar a arma. Ele chega e mata o Eli, tipo, dá um tiro nas costas do maluco. E aí, simplesmente, ele pega e ajuda a Gemma a encobrir que foi ela que matou a Terra, e ele e a Gemma saem embora. E nisso, quem chega em casa desavisado? O Jax. Feliz que vai ter um final feliz com a esposa. Se sacrifiquei pelo bem de todo mundo. Caralho, velho. O que acontece? Ele chega em casa, ele encontra uma arma no chão, que é a arma que o Juice usou pra matar o Eli. Ele pega a arma na mão, ele vê sangue, ele corre pra casa dele. O que ele encontra? Ele encontra o corpo do Eli e o corpo da mulher dele, e é a cena mais triste. Daí ele abraça a Tara e começa a chorar. Sim, cara. Mas tu pega o cara que tava ali, ó. Eu vou resolver. Felizão, pá. É porque a gente tava feliz, né, cara? Feliz. Ele tava simplesmente fazendo o que ele achava certo. Que nem eu comentei. Tu acha que ele vai virar o Clay? Daí no final tu vê. Não, ele não vai virar o Clay. Ele tá fazendo realmente a coisa certa. E aí... Cara, tipo, a cena é chocante pra caralho, né, velho? E tipo, porque... velho, cara... igual a morte do Opa, que a gente falou que tava tudo pra rolar isso, cara, tipo, não dava pra entender como ia rolar isso com a Terra, tá não, ligado? Cara, tipo, sim, não, tipo, não. Elas vão brigar, ela vai lá, tipo, mas cara, pegar não, um... Finalmente o cara pensou que, puta, mas um final feliz, um final de temporada feliz, até que enfim, né, cara? Vai enfiar a cabeça da louca dentro da pia cheia d'água e cravar cara, na hora que elas começaram a brigar, eu pensei, cara, uma das duas vai se fuder, cara. E na hora que acontece a parada, velho, Me deu um treco, cara. Eu falei pro Segui, logo que depois que eu assisti, eu falei com o Segui. Eu falei assim, cara, tu fica exatamente que nem o Jax. Tu fica isolado. Exatamente, cara. Fica, cara, tu fica. Que porra foi essa que eu acabei de assistir, tá ligado? Cara, tu fica sem saber o que fazer, velho. E quando acontece isso, tu não pensa no resto do enredo, assim, da história que tá acontecendo. E tu vê o Jax chegando ali, puto, dele abraça a Tara e começa a chorar. Tipo, tu fica preso naquela situação ali. Daí quando tu vê assim o carro da Amanda Waller chega na casa, porque é lá que eles iam fechar o acordo, né? É lá que eles iam se entregar e tal. E acaba, né? Puta, fudeu, né, cara? Acaba ela entrando na cozinha e vendo o Jax abraçado com a Tara morta e o Eli morto no chão, né, cara? Coisa que a gente esqueceu de falar, cara, que tipo, no começo desse episódio, você vê uma parada muito triste, cara, que é o Jax visitando o túmulo do Hope, velho. Sim, ele sempre é no túmulo do John, né, cara? Depois que o Hope morreu, ele vai pro túmulo. E ele no túmulo do Hope com a puta cara de triste, tipo, com aquela expressão de, ah, cara, eu vou por você, ele... vou fazer a coisa certa agora, sei lá o que. Cara, essa cena é muito forte, cara. Aí depois é acaba do jeito que acaba e você, what? Tá, uma coisa que eu queria falar com vocês, acho que tem várias teorias na internet e tal. Desde o início da série, um fato recorrente que ninguém sabe até hoje o que é, é aquela mendiga que tem na série. A mendiga. Ah, exatamente. Tá ligado? Sim, ela é tipo um sinal. Sempre que vai acontecer uma merda foda na série, aparece aquela mulher. Tá ligado? E quando o Juice vai jogar no lixo o garfo que a Gemma matou a Tara, ele joga o bagulho no lixo, ele sai fora e quem vai catar coisa no lixo? A mendiga. A mendiga. Sim, cara, sim. Ah, pode velho. Ser. Tomara, né? Eu quero que a James. Mas vocês estão ligados que aquela que deu, dá tudo a crer que aquela mulher é a mãe daquela guriazinha que tenta, que apedreja a loja lá, tá ligado? Não, cara, mas a mendiga, ela aparece muito antes, cara. Ela aparece, ela aparece muito antes. Temporada ainda. Sim, eu sei, mas sabe aquela guria que deu a pedrada na loja lá e tal, que o Jax vai atrás dela? E daí a gente conhece o pai da guria lá. Sim, daí sim. Daí ele fala que a mãe deles abandonou ele. Eles há muito tempo. A mãe da guria abandonou eles há muito tempo. Ele mostra a foto e dá a crer que é a mendiga. Mas rola umas fitas dessas, tipo, no próprio episódio, que tipo, eles meio que cruzam depois de alguma fita, sim, e tipo, dá um, meio que um close nela. Sempre quando nas primeiras temporadas, quando o Jax ia no cemitério pensar que ia dar merda, ela tava, tipo, dando um rolezinho lá no cemitério. É, tá tipo, no fundo da tela, assim. Sim. Tipo, pode crer. Eu falava alguma coisa também, tipo, sempre. Ela pede dinheiro pra Gemma numa das temporadas, foi assim. Isso. Cara, a Gemma eu quero que se foda. Quero que essa filha da puta morra. E assim termina a sexta temporada. Que foi forma dolorosa. E cara, o que vocês esperam pra sétima temporada? Morte, todo mundo vai morrer. Eu espero que o podcast acabe logo. Eu quero que a Gemma se foda, o Juice se foda, porque o Clay já morreu mesmo, né, cara? Então, cara, eu tenho uma teoria. Diga. Isso vai ficar gravado. Não necessariamente vai pro ar, mas vai ficar gravado. Se for a mesma teoria que a minha, vamos com calma aí, então. Ó, começou a série com o Answer com câncer. O Answer com câncer, tá ligado? E deu essa treta toda e vai morrer todo mundo, e o único que vai continuar vivo vai ser o Answer, e ele que vai cuidar dos dois guris, cara. Cara, eu achei engraçado que eu falei, eu disse, eu tinha falado um pouco antes de começar a gravar que o Answer, tipo, eu achava que ele não ia durar a primeira temporada, o cara já tava fudido, né, cara? O cara tá aí desde o começo, né, cara? Tipo, isso vai ser uma forma de mostrar que o crime mata mais que o câncer, vamos dizer assim, sabe? No final sobe um letreiro escrito. se persistirem os sintomas, consulte um médico. A moral de toda a história é tipo. Fume cigarro, mas não mate de pessoas, tá não ligado? Não mate gente que... Vai ser isso, tá ligado? Que tipo, vai todo mundo morrer por causa dessa merda. E o Answer vai ser o único que vai fudido, mesmo fudido, vai continuar vivo. Vai ser o que vai cuidar dos dois guris. Exatamente. Ah, eu não sei se todo mundo vai morrer não, cara. Eu acho que vai, cara. Dos ele vai morrer. Assim, vai morrer todo mundo, cara. Vai morrer todo mundo. O Jax vai rodar no final. Eu não sei, o Jax eu nem vou sentir muito se ele morrer, sabe, cara. Eu acho que o Jax roda antes do final, na real, cara. Esperado. Agora, tem os personagens que nem... Cara, não, velho. Eu acho que talvez do clube, eu acho que só... Eu gostaria, eu acho pelo menos, que só o Bob continuasse vivo pra, tipo, dar continuidade ao clube. Exato. É, um cara mais sensato pra... É um dos mais sensatos pra cuidar mas lá, né? Mas eu ficar muito triste quando o Tibbs morrer, cara. O Tibbs vai morrer pra salvar o couro do Jax, isso é certo. Ele vai tomar a bala do Jax. O Rap vai morrer também. O Rap vai, tipo, sei lá, a mãe dele vai estar com gota, ele vai lá. Vai chegar lá e vai ter tipo 35 malucos, as calibre 12 vão explodir. E pode ser que. Será? Não sei, cara. Eu ia dizer que o Tibbs ia matar o Juice, cara, mas acho que não. Não, cara, eu acho que quem vai matar o Juice vai ser o Tig. E aí alguém do clube vai matar o Tig e que vai descobrir Jax, todas as merdas. Jax, qual Jax? Não, cara, eu não sei. Velho, sabe o que eu queria muito ver? Tipo, o Jax, sei lá, vamos supor que a temporada tenha tipo uns 13 episódios. Tipo, ver o Jax morrendo no episódio 9, ver tudo dando errado no episódio 10 e 11. Os caras se matando e consertando tudo no episódio 12 e, tipo... Não. Vivendo não vai ter feliz... 13 e depois morrendo, mas só depois de ter estabelecido o clube, tá ligado? Eu acho que ele como principal, eu acho meio difícil não, os caras... Ah, sim, cara, pode, eu acho que eu gostaria final feliz de ver, se tiver, não, que eu acho se que tivesse sim, final sim. feliz... Eu acho que o Jax morre no fim, na metade do último episódio. E daí da metade pra frente, que acabar a guerra toda, vai ser tipo eles desenrolando assim pra. É. Sabe, só coisa rápida, assim, tipo. É, porque, tipo, outra que eu também acho que vai rodar é a mãe do Abel lá. A Wendy? Não. É a Wendy. Eu tenho certeza. Eu sei que o Nero, ah, não Nero sei, vai, cara. O Nero vai pra vala, de fato. Ah, o Nero vai pra vala, certamente. A Gemma, já falei. Gemma vai, quem mais tá faltando? A Gemma tem que se fuder muito, cara. Se pau o Answer vai matar a Gemma, cara. Nossa, cara, da hora, cara. Ia ser muito foda. Caralho. tá ligado? Tipo assim, eu te amo tanto que eu vou, tipo, te impedir de fazer mais merda, tá ligado? E uma fila do tipo, eu gosto tanto de você que, tipo, você vai pelas minhas mãos, tá ligado? Tipo, não vou deixar outra pessoa fazer isso, tipo. Mais de loucaço assim, exato, né? Exato, cara. Mas o que eu acho que vai ter que ter uma morte tri, cara, é o Juice, cara. Que aí, cara, vai ter que ser um bagulho assim muito, tipo, todo o clube descobrindo todas as merdas que ele fez, mais ou menos que nem a do Clay, assim, tá ligado? Tipo, sim, a galera pegar ele e dar uma camaçada de pau nele e... Não, cara, eu acho que o Juice vai ter uma paradinha tipo redenção no final. Tipo, não, cara, não tem redenção pra ele, cara. Eu sei que não, mas eu acho que vai ter igual. Tipo, ele vai matar. Alguém vai estar pra morrer, assim, ele vai matar o cara e depois vai morrer. A gente tem, tá ligado? Isso é o que a gente tá falando que gostaria que acontecesse. Não que, não que faz sentido acontecer, tá ligado? É o que a gente tá falando agora, não é? E, tipo, não, sim, sim, exato. Mas, ah, sei lá, cara. Eu tô muito na vibe pra acompanhar essa temporada, cara. Muito. Quando começa mesmo? Setembro. Até lá já saiu os podcasts. Isso que eu ia falar, até lá dá tempo de editar o podcast, né? Provavelmente ele foi dividido em dois, eu acho. Não, vou tacar ele diretão, cara. Não vou dividir, cara, dois, a não. Gente tá a 2 horas já. Não, mais de 2 horas. Deve ter, tipo, deve estar fechando 2 horas de podcast agora. Mas... Não, a gente começou 10h26. Ah, mas a gente parou, foi mijar. Gente... E tem os cortes, caiu, a galera, sei lá o que, deve estar. Marcel, quer dar uma faladinha? Tu disse que tu queria falar mal da série também, no fim tu quase não falou, cara. Da mal da série. É que eu sou um cara negativo, se eu começar a falar mal. Não, para. Chamada, não, tá fala isso, Marcel. Eu sou assim, ó, Marcel, eu sou o cara mais animado daqui e eu tô pra te dizer que tu não é um cara negativo. Tu é um cara tão de boa. Ô, Marcel, faz o seguinte, cara. Manda um post pra gente não precisar escrever em um dos horários do dia falando mal da série. Não, isso, eu acho que o Marcel deve falar agora, cara. Fala o que é de mal aí, pra gente concordar ou discordar. Fala aí, mano. Cara, eu acho que pra começar, eu gosto pra caralho de Sons of Anarchy, que beleza. Eu tipo, gosto mesmo. Mas eu acho que o Sons of Anarchy primeiro, ele deveria ter durado 4 temporadas. Eu acho que se durasse 4 temporadas, seria uma série clássica, tipo Sopranos, tipo Breaking Bad vai ser, tá ligado? Porque é uma série que tinha um puta de um potencial... aquilo que a gente tava falando no começo, um puta do potencial, tipo, de falar sobre questões mais filosóficas, morais e tal, da natureza do ser humano e blá blá blá. Mas eu acho que quem escreve a série, sei lá quem é que decide os rumos, foi covarde pra caralho, direcionando a série só pro carisma e os draminhos dos personagens, assim, tipo, isso me afastou muito do... Quem escreve a história é o Otto, cara. É o Otto, pois é, eu não falaria isso na cara dele, mas é o que eu acho, assim, aqui do meu lado do monitor aqui. E eu também acho que os... Opa, tudo bom? Eu também acho que os fãs da Fiana é que eles são tipo o Batman do Grant Morrison, tá ligado? Todo mundo em volta deles é burro pra caralho, tá ligado? Não, cara, não é. Aí não, tá. Você vê a galera se mexendo, mas eles não podem fazer nada oficialmente. É sempre isso, tá ligado? Aquele esqueminha que ele faz pra enganar a Amanda Waller no final, só falta no final ela falar assim: vocês, hein, rapazes, vocês ainda me matam. Cara, ele não enganou a Amanda Waller, cara. Como acabou a temporada? Ela pegando não, ele não, não, não. Vai acusar ele de 2 assassinatos, cara. Quando eles pegam o Clay na cadeia, tá ligado? Ele se manipula totalmente eles e consegue fazer o bagulho e ninguém é pego na hora, não sei o quê. O problema é que a série também tem essa coisa. Sempre tem um algoz, e o algoz é sempre um agente da lei muito maluco, tá ligado? É muito repetitivo, cara. Sim, sou muito pirado, né? Isso me cansou pra caralho. Por isso que eu falei que na sexta temporada, quando o Jax dá aquele discurso, eu pensei, caralho, voltou aquela parada que eu gostava, tá ligado? Mas é meio que isso, cara, é só isso. Nem era tão raivoso. A gente corta isso aí depois. Vai parecer que tu gosta da série. Valeu a sua opinião de bosta que você é. Não, Marcelo, só faz teu jabá aí, por favor. Oh, beleza, obrigado, cara. Primeiro, obrigadão pelo convite aí, cara. Agradeço por vir pro podcast, eu não preciso falar de pornografia. Obrigado. A gente agradece aí, a gente tá falando 2 horas com nós aí no show. Mais de 2 horas já. Porra, vocês não vão agradecer pra mim, caralho. Eu tô morrendo de sono aqui, porra. Tomar no curso. Obrigado, Vini. Valeu, Vini. Obrigado, Vini. Agora continua, Marcel. Tá bom. E rapaziada que curte a sétima arte, mano, não é a sétima arte, né, cara? A oitava arte, então, né, cara? A pornografia. Não, a pornografia é a primeira arte em nossas vidas, né, cara? É, cara. Verdade, verdade. A primeira de todas as artes, a maior de todas, cara. É só chegar lá no caralhinhosvoadores.com.br, a gente tem um podcast sobre pornografia. A gente costumava ter post, mas é. Né? A vida é foda. Eles só duravam 2 minutos, né? Ou como diria o Todd Cogumelo, 8 segundos. 8 segundos fora, é tenso, cara. Então, sério, Marcelo, eu vou aproveitar pra anunciar aí que o Caralhinhos Voadores é nosso novo patrocinador. Exato. Junto com. Junto com Corote, Derby, Netflix. A gente já anunciou o canal. No podcast que canal Porta dos Fundos, não acho. Não, Porta dos Fundos não é mais, cara. Agora é o canal do Daniel HDR. Daniel HDR Art. O podcast não saiu ainda, mas quando vocês ouvirem isso, vocês que estão ouvindo a gente, na realidade, não ouçam a gente, ouçam os caralhinhos voadores. É isso que eu queria falar. Não, na verdade vejam, ouçam a gente e apenas vejam caralhinhos voadores. Não, ouçam a gente o quê, cara? O que você tá falando, Bico? O que importa é os patrocinadores, cara, que se ferra, gente. Então acessem lá Carlinhos Voadores e no YouTube Daniel HDR Art. Isso, também se vocês quiserem tomar alguma coisa, bebam corote, se for fumar, fume derby e assistir qualquer coisa no Netflix. Isso aí. Mas entre pelo nosso link do Submarino. Exato. Não, Submarino não, compre na Cultura. Clique nos nossos links pra deixar a gente rico pra pagar o sustento dos nossos filhos. Porque entre no nosso grupo do Face, que a administração dele é muito legal. Procurem pela Sala da Delícia. E chega que eu não aguento mais gravar podcast, porra. É, cara. Ah, eu tô aguentando pra caralho aqui, né? Tá, Vini, a gente sabe já. Tá, chega. Ai, cara. I will not let my future go on without the help of my soul. Be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul.